Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. We are Jovem Nerd. Alô, aqui é o Rex Nerd mais forte do mundo e eu quero saber o que, que o Venom toma, porque eu também quero esse Venom pra mim. Aqui é Carlos Voltori. A gente não vai conseguir entender nada que ele fala. Bom dia! Aqui é o Sr. Kai e... vamos ver o que, que vai sair. Eu gostava muito do Venom, mas eu admito que tem 35 anos que eu li alguma coisa sobre ele. Posso ter esquecido alguma coisa. Nós somos a Zagal. Muito bem, nerds! Estamos aqui com o nosso time de quadrinhos para falar de Venom nas HQs, seu Rex. Tô aqui. Vamos falar da origem do simbionte alienígena, a origem de Venom, a origem editorial de Venom, como ele nasceu. Ele é um dos novos, considerado um dos novos vilões, um vilão recente, teoricamente. É, o foda é que o recente é de 89, né? É. É de 85, minto. Guerras Secretas é de 85 não, anos. Mas Guerra Secreta não é ainda. No Guerra Secretas ele não era vilão ainda. Ainda vamos conversar, não tinha Venom. Vamos conversar muito sobre isso. Depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Jovem Nerd. Atenção, pessoal de Curitiba e região. Olha só. Ou pessoas que gostam de viajar. Vai acontecer o evento de todos os eventos. A realização de um sonho. Uma meta de vida. Noite de autógrafos com o Leonel Caldela em uma churrascaria. Rapaz! Muito é isso mesmo que vai acontecer. Eu tô acreditando que a gente tá conseguindo viabilizar algo assim. Presta atenção, você que quer participar. Vai ser um evento inesquecível. Azaghal sempre sonhou isso, fazer um evento. Tudo. Todos os eventos. Não um, todos. Eu quero fazer todos a partir de agora. Churrascaria é o melhor lugar. Presta atenção. Você que quiser participar, não é boca livre. Já vou dizer logo. Não. A gente não vai bancar churrasco de ninguém. Mas, nosso querido amigo Alessandro da Churrascaria Jardins entrou em parceria com a gente para viabilizar esse evento dos sonhos. Sim. Como vai funcionar, Jovem Nerd? Dia 22 de outubro, uma segunda-feira, a churrascaria não abre segunda-feira, vai abrir especialmente para esse evento. É, exato. Vai acontecer a noite de autógrafos de churrascos dançantes, banquete de Huffcam. Exatamente, rapaz. Nós estaremos lá junto com o Leonel Caldela, autografando os livros para quem quiser ir neste banquete. Como Sim. você faz para ir neste banquete, Jovem Nerd? Você compra o ingresso, que na verdade é o preço do rodízio até mais barato. Não, preço do rodízio não. É mais barato que o preço do rodízio. É um preço com desconto especial. Tá R$75,90. Presta atenção. Com refrigerante e água liberado. Olha só! É rodízio de carne, é rodízio de refrigerante, é rodízio de água, é rodízio de japonês, que você tem que pegar no buffet, mas você pode dizer que é rodízio. Tá lá no buffet. Tem salada, tem queijo, tem feijão, tem risoto, tem massa. Tem tudo, cara. Não é de hoje que a gente fala das maravilhas dos jardins. Exato. Além disso tudo, tem garçons churrasqueiros ninjas. É isso. Você não tem aquele negocinho, aquela pinça de pegar Não carne. Tem pinça, amigo. Eu a comida ela vem flutuando numa faca afiada da carne até seu prato. E você, vegetariano, você pode comer peixe se você for desses que come peixe. Você pode comer arroz se você for desses que não come carne nenhuma, não é verdade? Mas olha só, o importante é que você vai estar pagando por um rodízio, só que mais barato. E com refrigerante e água liberada. R$75. A gente não... R$75,90. Exatamente. Rodízio liberado com buffet sortido, comida japonesa, refrigerante e água? Exato. Porra, tá de graça. Você vai lá, vai comer um delicioso rodízio e vai poder conversar com a gente como se fôssemos cantores de churrascaria. Nós somos a atração da noite. Olha, lembra, é uma noite de autógrafo. Então a ideia é que a gente atenda as pessoas. Né? Olha que maravilha. Porque normalmente o que acontece nesses eventos, né? A gente já fez alguns. Sim. Ou as pessoas ficam enfadadas, né? Esperando em pé, ou sentadas em muretas e meio fio enquanto a fila vai progredindo, né? Ou o evento fica muito cheio, fica uma correria maluca. Então o que a gente resolveu fazer dessa vez? Cara, vai ser tão maravilhoso. Em vez do cara ficar esperando, ele vai estar confraternizando. Tá na churrascaria. E aí, como vai acontecer a logística? Você comprou online, certo? Vagas limitadas, então não vai ter fila. Se você quiser ir, garante agora, já entra aí no site Banquete do Huff, tem link no post, tem link aí no aplicativo. Entra no site jovenerd.com.br/banquete do Huff. Você paga exclusivamente com o PicPay. Olha! Você entra lá, dá um baixo aplicativo, se você já não baixou, se você já baixou, você já sabe como usar. Vai lá, compra o seu rodízio. Se você for acompanhado, você pode comprar mais de um, claro. E aí você chega na churrascaria no dia. Chegou na churrascaria, você vai receber uma senha. Isso. Se você chegou logo que abriu, provavelmente você vai ser atendido de imediato. Depois você senta e degusta aquela carne maravilhosa. Quando estiver passando mal, que não estou agora aqui, você acabei de voltar de lá, você vai pra sua casa, feliz com suas fotos, seus autógrafos e um bucho lotado de comida maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Se você chegar depois, conforme a casa já estiver mais cheia, não tem drama, não tem aflição, Jovem Nerd. Você vai chegar, vai sentar, seu lugar, você já tem o seu lugar reservado lá, sentou, ganhou também o seu número, sua ficha, ganhou também sua senha, e aí você vai começar a comer seu rodízio maravilhoso, vai no japonês, pede refrigerante, come um risoto, pega uma salada, nunca se sabe, tem esses malucos também, e aí você vai ser chamado pelo número, aí vai lá, bate sua foto, pega seu autógrafo, dá um tapinha nas costas do Leonel, bate foto com a armadura do Huff Gunner. Olha! Puta, e aí depois você volta pra sua mesa, continua degustando, conversa, troca ideia com os nerds, compra produtos Nerd Store, vai ser uma festa, vai ser um festim. É um evento perfeito. Só tem uma coisa que pode estragar esse dia, um dragão chegar lá e atacar todo mundo, mas não vai estragar porque o Huff tá lá pra nos proteger. Oh, muito bom, cara, olha, evento perfeito. Lembre-se, vagas limitadas, é um rodízio por pessoa, não sei, comprei um, mas trouxe meu amigo e tal. É claro. Um por pessoa, só entra quem tiver com o nome lá, depois de comprar o ingresso. Curitiba, é em Curitiba. Então, se você for de Curitiba, região, você pode vir. Se você quiser vir, a gente sabe, tem gente que vem de outros lugares, vem de longe pra caralho. Uhum. Então, se você quiser vir de longe, eu vou falar a verdade, venha, malandro. Vai ser um evento inesquecível. Se você tiver essa oportunidade, venha, que a gente vai estar aqui de braços abertos, de espetos sortidos, pra ver se receber todos vocês que nem um homem de ferro explodido nas montanhas do Afeganistão. Vai lá, tem link aí no post, garante o seu, rapá! Azaghal, este Nerdcast é um oferecimento de We Are Venom. Olha aí. Está chegando Venom nos cinemas, Azaghal. E olha só, você já pode garantir seu ingresso neste URL ingressosvenom.com.br, rapaz. E olha só, e hoje a gente vai falar sobre Venom nos quadrinhos pra dar aquela preparada. A gente não viu o filme ainda, a gente tá na expectativa. Se você não conhece Venom, é bom pra você entender esse personagem. E se você conhece, é bom pra relembrar com nossos especialistas. Exatamente. E olha só, o filme participou de uma campanha muito, muito maneira. Cara, a gente tem orgulho dessa campanha que foi a doação de sangue, Azaghal, para a Fundação Vida. Fundação Vida, que é a empresa que no filme explora geneticamente lá os simbiontes. Mas neste contexto muito maneiro, muito humanitário, eles estimularam as pessoas, como nós estimulamos toda semana aqui, a doarem sangue de verdade, doar sangue, doar vida, Azaghal. É isso aí. E a galera que tá doando sangue está recebendo uma carteirinha oficial da Fundação Vida, um crachá da Fundação Vida, que é um brinde muito maneiro porque ele é único. Isso, e é limitado, então tá acabando. Tá acabando, porque a galera felizmente tá doando bastante. Muito obrigado a todos que doaram sangue. Fundação Vida também agradece. Fundação Vida agradece. Ó, é um crachá igual que tem no filme, gente, é muito maneiro, é uma memorabilia de Venom que você vai ganhar por ter feito um ato humanitário salvado uma vida de verdade, cara. Então eu quero aproveitar esse espaço pra agradecer aos nerds. Já vou trazer o cacete de agulha pra casa, Gal. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue na campanha Fundação Vida de Venom, como o Alan Lones dos Santos, o Paulo Levi dos Santos Ferreira Lima, o Felipe da Silva, o Lemer Fachin, Anderson Carlos Reinhardt, Renan Pereira Ramos, Guilherme Sacramento, Guilherme dos Santos Bezerra, Rafael Spagnolo, Eduarda Ferreira Diniz, Henrique Pratas Gulak e Gustavo Engelmann Jung. Muito obrigado a todos. Tem muito mais gente, não dá pra falar todo mundo. Eu peguei só alguns nomes. Uma amostragem. E se você doou e não ganhou a carteirinha, não importa, porque o ato doar sangue é o prêmio. E vamos lembrar que dia 4 de outubro, nos cinemas, estreia Venom, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 22 minutos e 21 simbioses com simbiontes. E olha só, já está na sua timeline o Nerdcast Empreendedor, rapaz. E hoje a gente tem um convidado, Azaghal. É o Rick Chester. Se você não ouviu falar do Rick Chester, talvez você lembre do vídeo do empreendedorismo na água, que é o cara que era vendedor de água na Praia de Copacabana, que conta a história de como é que cresce a ideia do empreendedor. Ele fala assim: eu dizia que eu trabalhava por conta, eu não sabia que eu era empreendedor, cara. E é muito maneiro porque o cara tá dando um monte de palestra pelo mundo inteiro sobre, sabe, a história da vida dele, etc, que é uma história difícil. O cara veio da favela, o cara vendia água até os 40 anos, mas ele é um cara de muita leitura, lia muito quando um moleque. Ele tinha uma forma de vender, uma forma de se comunicar, uma forma de criar relacionamento com o cliente única. E agora, cara, ele tá bombando. E aí ele vai contar um pouco dessa história e falar, cara, as verdades dele. Ele fala bastante, cara. A gente deixou ele solto e é muito maneiro, cara. É uma aula diferente de empreendedorismo. Escuta aí, já tá na sua timeline, um episódio bem diferente, cara. Vale a pena. E não se esqueça que o Nerdcast Empreendedor é trazido a você pelo meusucesso.com, a sua escola de insights em negócios, escola online, cara, onde você tem um material incrível sobre os maiores empreendedores do Brasil em forma de documentários que se chamam Estudos de Caso, cara. Estudos de caso de caras gigantes, de caras que começaram pequeno também, que nem a gente, cara. A gente também tá lá, tem Estudo de Caso do Jovem Neto. Oh. Tem que dar uma atualizada, porque a gente tá meio gordinho já. A gente deu uma emagrecida. Cara, que essa é a única coisa que mudou no nosso Estudo de Caso. Não. O nosso peso, a nossa massa. Não. É claro que mudou muita coisa desde então. Faz alguns anos que a gente gravou. Mas, cara, é muito maneiro. Lembre-se que acessando o link que tá aí no post, você tem 7 dias grátis de meusucesso.com. 7 dias grátis de acesso completo a todo o conteúdo da plataforma, cara. É muito maneiro porque às vezes a pessoa deixa de assinar porque tem medo de não gostar do conteúdo, de não é bem aquilo que ela esperava. Então, essa oportunidade de ter 7 dias grátis é perfeita para que você, sem compromisso, veja o conteúdo, cara, e se apaixone. E use isso para engrandecer os seus insights e os seus negócios, rapaz. Então, escuta lá o Nerdcast Empreendedor que já está na sua timeline. Tá muito bom! Inclusive, Jovem Nerd, esse Nerdcast Empreendedor, sabe aonde você pode ouvir também? No Spotify! Rapaz, o Nerdcast normal, o Nerdcast Empreendedor, o Nerdcast Speaking, todos os Nerdcasts estão agora disponíveis nessa plataforma maravilhosa. Vocês pediram, cara, eu sei que vocês pediram, e a gente está lá, cara. Eu não sei porque eu bloqueei os comentários, então realmente tenho pouco acesso ao que as pessoas pedem. Mas a galera pede pro Twitter. Sim. A questão é que está lá. Está lá com milhares de podcasts. Não é só o Jovem Nerd. É. Tem tudo. É mais opção para você ouvir o Nerdcast e você descobrir outros podcasts. Por exemplo, GugaCast. Olha, já falamos dele semana passada, vamos repetir. Já, mas é porque eu tô dando aquela reforçada que às vezes a pessoa precisa ouvir um negócio 5 vezes pra ela, entendeu? Adquirir. Entendi. Naruhodo, então. Naruhodo. É Naruhodo? Quem é fudioca? Se você escrever Naruhodo, você chega lá. Naruhodo. Cara, incrível o Nerd... Ih, o Nerdcast. Tô chamando os outros podcasts dos outros de Nerdcast. É incrível o podcast de divulgação científica, com um papo muito maneiro, com o Altair, que já gravou algumas vezes aqui com a gente, cara, ele sempre participa, ele, o Ken Fujioka, cara, mandou muito bem no Naruhodo. E o Guga tem sempre uma história maneira, sempre com convidados diferentes no GugaCast. Ó, vou indicar outros podcasts. Olha aqui. Aí, o que mais? Tem também o Presidente da Semana. Muito legal, tá contando aclamado. A história de todos os presidentes do Brasil, desde o primeiro. A cada episódio é sobre um presidente. Tem alguns episódios que tiveram mandatos mais curtos ou não tão expressivos, que tem episódios compactos e juntos, né? Uhum. Mais de um episódio. Mas a tendência é que seja um episódio por semana, um presidente por semana, até o final da nossa eleição agora. Uhum. E aí, o último episódio dessa série termina com o presidente eleito. Ah, que vai ser? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Saberemos nas urnas. Saberemos em breve. Mas aí eles vão fazer o último episódio falando do presidente que será o nosso próximo presidente. presidente. Mas que vai ser o presidente eleito na época que o programa estiver no ar, entendeu? Maneiro, maneiro. Eles então, já programaram todo... É, eles, todo vão ter que, eles devem ter o trabalhão de fazer de todos, né? Muito maneiro, e vão publicar só um. Porque tem um monte, certo, não, um monte de candidato que eles não fizeram, é claro, né? Não tem chance de ganhar. Mas os que estão nas cabeças. Mas a questão é, eles estão fazendo um podcast histórico muito interessante. E tem jornalista, tem historiador, tem um monte de figuras falando no programa, contando essa parte da história do Brasil que a gente conhece pouco, na real. Exato. A gente acaba conhecendo mais os presidentes contemporâneos que a gente conheceu, que a gente viveu no período, né? Exatamente. Eu não confundo o presidente da semana com a semana do presidente do Silvio do SBT. Que o SBT contava, puxava o saco dos presidentes tudo na década de 80 e 90. Puxava o saco do Figueiredo. Mas lembre-se, você pode escutar tudo isso, Azaghal, no Spotify, cara. Porque o Spotify agora, Azaghal, é a plataforma de podcast. Eles querem se colocar dessa forma. Quer escutar um podcast? Escute no Spotify. Por isso que o Nerdcast está lá. Não poderia estar fora dessa festa, Azaghal. Nessa festa. Festa do podcast. Todos estão convidados. Muito importante ressaltar que escutar podcast no Spotify é de graça. Ah, e a pessoa sim. Fala assim, ah, mas aí eu não vou pagar o Spotify para escutar o podcast que eu já escuto. Não, não. Qualquer pessoa, você escuta de graça. Só baixar o app, procurar pelo seu podcast favorito, ou você entra direto no hub de podcast, naquele link lá, podcast, você já vai fazer a sua playlist de podcast, vai favoritar, vai escutar tudo de graça no Spotify. E também, Azaghal, teve a galera do Cacete de Agulha Normal que não sei por que não se cadastraram na promoção do Venom. Era só botar lá sua foto, se cadastrar e tal, se ganhava a carteirinha. Mas, de qualquer forma, salvaram vidas e merecem agradecimentos. Como o Anderson Fukushig, a Evelyn Monteiro Silva, Breno Natali, Paulo Levi dos Santos, William Cianorte, Guilherme Bezerra, Vitor Hugo Marques Vieira, Diogo Barreto, Renato Lira Medeiros, Regis Leão, Wamber Arcângelo, Guilherme Augusto Veninger, Igor Ramos, Diego Borges, cara, muita gente, Renato Peixoto, Reuel Silqueira, Guilherme Fagundes, Vitor Gomes Lima, Luiz, Pablo, Igor Dantas, Anderson Reinert e Renan Ramos. Caraca, muitas doações. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Scalpo Solidário. Dois doadores de cabelo essa semana, que é a Mayara dos Santos Queen, ou Kim, e da Ana Paula Fontinelli Nascimento. Muito obrigado por doar em cabelo. Olha aí. E as artes dos fãs, Azaghal. Temos um Ozob pelo Pedro Souza e um martelo do Huff Gunner por Rodrigo Oliveira. Muito maneiro. As artes ficaram maneiríssimas. Irado. Um 3Dzão. Temos outras artes maneiras que você pode conferir aí no post ou no app, onde quer que seja. Exatamente. Caio Pop, 27 anos, advogado, músico e iniciante nesse universo da fotografia, São Paulo SP. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Aí ele botou entre parênteses aqui, queda do requisito não é meu primeiro e-mail. O advogado, o cara prestou atenção. Sobre o último Nerdcast, profissão videomaker, me identifiquei muito com os perrengues, mesmo na fotografia, que é muito diferente das filmagens, pois nós temos um controle maior para a exposição e o diafragma da câmera, que com equipamento apropriado transformamos dia em noite e vice-versa. Porém, há situações inusitadas, como por exemplo fotografar em aviões em pleno voo de acrobacias aéreas, da Esquadrilha da Fumaça, com a câmera bem limitada Nikon 3100 e uma lente 70-300 sem estabilizador de imagem e foco automático, que era o equipamento que estava disponível para ele naquele momento. Literalmente suei para fazer alguma das belas fotos. Outro ponto que gostaria de ressaltar também é o domínio da luz, trabalho que, segundo o Nerdcast, vocês admiram no olhar da Amanda. Realmente, Amanda Lousada, que participou aqui conosco. Realmente é um trabalho enorme para acertar a luz ao gosto no olhar do fotógrafo barra videomaker. Exemplo disso é essa foto que vos envio. Trabalho de acerto de luz levou 1h30 para uma única foto, ao qual foi recompensado de segundo lugar na categoria estudante barra amador de fotografia no Moscow International Photo Awards de 2018. Valeu o esforço, né? Caraca, que maneiro, cara. Deixa eu ver a foto aqui, ó. Se você tem aplicativo do Jovem Nerd, você você tá vendo ela agora. Se não, tem link aí no post. Você pode ver a foto no app ou no site, né? Aham. Uhum. Olha, tá bonita a foto, cara. Tô, a mão tocando piano. Olha a luz. Uma hora e meia pra acertar essa luz. É isso aí, cara. Caraca, parabéns, cara. Fotografia é pintura com luz. É, exatamente. Vale ressaltar que não fiz faculdade nem curso de fotografia. O que eu fiz foi um workshop de fotografia artística com o fotógrafo santista Fabiano Inácio, o qual trabalho eu recomendo e muito para todos procurarem, que é absurdamente fantástico. Adoro ouvir o Nerdcast, principalmente nos raros momentos de descontração que tenho na correria do cotidiano. Parabéns pelo trabalho e conteúdo de vocês. Nós, nerds, agradecemos muito. Enormes abraços. Olha aí, cara. Muito bom. Paulo Eduardo Correia, 23 anos, produtor cultural, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha aí. Boa tarde, sou produtor de um rapper de Brasília, chamado Djonga. Marco Gomes gosta bastante. Aí, Marco Gomes. Eu falei rapper de Brasília? Belo Horizonte. Eu tô maluco, né, cara? Eu acho que o subjetivo aqui, eu ouvi a periférica, pegou no Marco Gomes, automaticamente no Brasília. Ele é produtor de um rapper de Belo Horizonte. Ou eu falei certo, eu tô maluco? Não, você falou Brasília. Nossa. Aqui eu não meio mais que é o primeiro e-mail do cara, eu fico confuso aqui. As histórias de disposição da Amanda me chamaram muita atenção, pois me lembrou da gravação do último clipe do Djonga, chamado A Música da Mãe. Nas cenas finais do clipe, foi necessária a presença de muitos figurantes, aproximadamente uns 600. Cara, nem Hollywood tem isso mais. Nossa. No nosso caso, fãs que lotaram uma praça na Pompeia, em São Paulo, para fazer a cena. Olha aí. Apenas dois videomakers, Nayo Rezende e Luana, que fizeram todo o trabalho de captação e direção do clipe e conseguiram coordenar toda essa galera para realizar a cena, que ficou excelente. Conseguir fazer 600 fãs eufóricos que querem ficar próximo do seu ídolo fazerem uma cena boa é muito louco. É incrível o resultado do trabalho das pequenas produtoras brasileiras, apesar das várias limitações existentes. É um dos pontos positivos do jeitinho brasileiro, na minha opinião. Maneira. Na verdade, eu não considero o jeitinho brasileiro. É a versatilidade, não o jeitinho. O jeitinho, sim, tá zoado já. Não usem mais essa palavra. O jeitinho é merda. O jeitinho é quando você tá burlando. É a versatilidade do brasileiro. Sim, sim. Agradeço... Não consigo mais falar de tanta carne. Agradeço desde já comer... Tanta carne, 3 pedaços, mas eu tô seco aqui. Eu quero fazer uma churrascaria. Eu não posso beber água, eu tô seco. E eu não posso beber que eu vou me entalar. Você exagerou hoje. Não exagerei nada. Comi light. Paguei bariátrico. Paguei rodízio bariátrico. Lá na Jardim ninguém desconta. Agradeço. Desde já, atenção. Acompanho vocês desde 2008. Olha aí. E acho que o trabalho é foda. Obrigado, cara. O rap é um dos ambientes mais nerds que já conheci. Olha aí. Ele tá falando que o Venom é considerado um vilão recente, moderno e tal, porque, né, o Homem-Aranha surgiu lá na Era de Prata, na década de 60. E nessa época tinha os vilões clássicos, que eram o Dr. Octopus, que era o Duende Verde, o Abutre. Essa galera, a galera das antigas. Galera que veio, né, junto com a origem do próprio Homem-Aranha. Galera raiz. E o Venom veio lá na década de 90, né? Sim, sim. Coisa bem nova, né? Agora, assim, já tem 20 anos. Não, querido. Já vai fazer 30. É. Não, peraí. É, 18, década de 90, 2018, fazer de conta. Deus do céu, meu Deus do céu. Estamos ficando velhos. 20 anos atrás não são mais os anos 80, cara. Não, amiga. Então, olha só, presta atenção. Não são nem mais os anos 90. O Venom surgiu quando o Homem-Aranha já tinha 30 anos de quadrinhos, né? É como se o Homem-Aranha tivesse sido criado na década de 90 junto com o Venom e o Venom tivesse nascendo hoje. Esse é o tempo que demorou pra aparecer. Então é por isso que é considerado um vilão moderno, né? E eu acho muito maneiro porque todo herói de quadrinhos ele tem na cartilha de vilões semelhantes a ele, né? Assim, por exemplo, o Homem de Ferro tem vários vilões que são personagens que usam a mesma tecnologia dele, né? Derivados soldados, que usam armaduras, que são robôs e não sei o que, porque ela tá contextualizada com o poder do herói. O próprio Homem-Aranha tem um monte de vilões que tem a ver com esse universo animal, né? Esse Homem-Aranha, e aí tem o Dr. Octopus, e aí tem o Abutre. Lagarto. O Lagarto, exatamente. O Scorpion. O Escorpião, né? O Camaleão. O Caçador. O caçador. Exato. É maneiro, né, cara? O Rino, né? Você vê, é um zoológico. A cartilha de vilões do Homem-Aranha é um puta zoológico, né? O Batman, que é uma coisa bem psicológica, né? Os vilões são todos loucos, né? O Coringa, o Pinguim, o Charada. Nunca vão pra cadeia, eles vão pro manicômio. Então, assim, os vilões estão sempre muito ligados ao próprio poder do herói, né? E eu falo que todo o herói tem um anti-herói. Tipo, o Superman tem o Bizarro, o Shazam tem o Adão Negro, né? O Flash tem o Flash Reverso, que é tipo assim, o anti, né? Você pega aquele, realmente a figura do herói, e aí transforma ele na parada maligna e pronto. Esse é o anti. Só uma coisa, eu nunca entendi, eu nunca fui muito leitor de Flash. O Flash Reverso anda devagar? Como é que é? Mas vem cá, o Alexandre, essa explicação toda, você só esqueceu de falar uma coisa aqui. O Homem-Areia aqui é animal. O Homem-Areia, né? O Homem-Areia, ele foge. São os ácaros. O Homem-Areia são um monte de tatuís trabalhando em conjunto. E o Venom, eu sempre considerei o anti-Homem-Aranha. E eu achei estranho que levou 30 anos pra aparecer um anti-Homem-Aranha. Porque ele é justamente o... Ele tem teia, ele tem, né, ele tem a origem dos seus próprios poderes, né? Sugada do Homem-Aranha. É o fato também do Homem-Aranha, dele não ser percebido pelo sensor de aranha. Isso é maneiro. Isso é irado. Mas isso tem a ver com a ligação de simbionte com o Homem-Aranha, entendeu? Exatamente. Sabe, não é um inimigo, foi parte do Homem-Aranha, então o Homem-Aranha não consegue identificar ele como uma ameaça. É por isso que ele é um excelente anti-Homem-Aranha, porque ele teve a simbionte com o próprio herói, né? É um derivado dele, realmente. É muito maneiro, eu acho um conceito irado. O Homem-Aranha, na verdade, o conceito do Venom vem um pouco antes, né? Tipo assim, ele foi criado inicialmente pra ser um novo uniforme do Homem-Aranha numa campanha que a Marvel fez nos anos 80, que era tipo assim, mande uma carta pra gente e se a tua ideia for boa, a gente vai comprar de você e vamos usar isso nos quadrinhos. Sim. Vou te dar R$20 em uma bala juquinha. É tipo isso, porque a Marvel sempre foi conhecida por ser pão dura. Ela pagou $220 só pelos direitos. Mas olha só, a ideia que veio pela carta, eu sei essa história, era um cara chamado Randy Schuller. Não foi a ideia do Venom. Não, ele fez a ideia do uniforme. A ideia dele foi, ele mandou uma ideia de um uniforme novo pro Homem-Aranha, que fosse mais orgânico, que fosse, na verdade, um presente do Reed Richards pro Homem-Aranha. Sim. E que seria como um uniforme baseado naquelas moléculas estáveis. E aí, por conta disso, o Homem-Aranha não teria que ficar criando cápsula de teia e tudo mais. O negócio seria uma roupa regenerativa, né? Então a roupa... Isso, exatamente. Então a roupa seria, ampliaria os poderes do Homem-Aranha, tornando ele, assim, mais forte, mais rápido e tudo mais, né? Teria essa coisa... Mais alto, mais bonito, mais veloz. E era pra ser stealth, por isso que ela era preta, pra ele ser... É, toda preta, e o símbolo era aquele símbolo que a gente conhece do uniforme preto, só que ia ser vermelho. Isso. No peito e nas mãos. Ia ser orgânico. Inclusive a teia também parece que ia ser vermelha, então tinha uma jogada dessa. E os caras gostaram da ideia, falaram assim, porra, tem coisa aqui, vamos comprar. Só que alteraram toda a história, né? Tipo assim, pagaram $220 pro moleque. O editor da Marvel era o Gene Shooter, e aí, se você procurar na internet, você vai ver o scan da carta dele, que ele manda. E ele fala assim, nós queremos comprar a ideia, né? A gente paga... Olha só, a carta me escuta. Nós queremos comprar. Nós pagamos $220 em 82, isso é como se fosse, sei lá, uns $500 hoje. Era... Não, devia ser mais. Não era tão mais assim. Era pouco mesmo, cara. Aí ele mandou já em anexo, eu falei aqui, ó, em anexo tem... Segue o contrato. O contrato e o voucher é $220. E aí, ó, só assina onde tá marcado e eu preencho o resto. Caraca, maluco, foi isso. Quer dizer, assina onde está marcado e eu preencho o resto. Olha que maravilha, né? Advogados, nunca confie em advogados. É, fique tranquilo, você só precisa assinar esse papel em branco e o resto eu faço. Então, você está me dando a sua alma e a sua assinatura. Então, é só porra. O que precisa. Olha só, mas eu vou te dizer uma coisa. Se eles fizeram um concurso pra, né, fãs e tal, e eles estavam pagando pelo concurso, a ideia, teoricamente, vale zero, né? Uma ideia sem ser executada, ela não vale nada. O cara tava ganhando $220, ele não precisa executar nada. Pois é, mas nada impedia ele também ter feito um acordo melhor, né? Sim, mas com que... Base, né? É, com que base, com que leverage, com que... É, não, ele não ia pra negociar. Nada. Se a Marvel teve interesse, já é alguma coisa pra você negociar, cara. Mas é aquilo. Ah, mas então, eu quero $1,000. Você pensou alguma coisa, não. Você pensou alguma coisa que a Marvel não pensou. A ideia deles era exatamente isso. A propaganda, a campanha, a ideia era assim, olha, é um concurso, sabe? É, o que os caras fizeram foi tipo assim, não tá errado. Não tô dizendo que os caras estão errados, mas assim, porra, perante o que a empresa tinha a lucrar, cara, é muito pouco. É porque o cara tava mais feliz em ver uma ideia dele exposta nos quadrinhos por ser fã do Homem-Aranha do que qualquer outra coisa, sabe? Sim, cara, mas agora pensa o seguinte, a quantidade de pessoas que devem ter mandado ideias. Ah, muito e aí merda, você pode ter ali na caixa de listas deles de possibilidades, eles tinham, sei lá, 30 ideias. Ah, essa aqui pode ser, essa aqui pode ser, essa aqui pode ser. Vamos escolher uma delas. Aí escolheram a desse cara. Se esse cara faz... Eles iriam descartar e iam pegar outra. É, mas assim, eu isso deve ter dado alguma cagada, porque eu lembro que teve uma época que a Marvel, mesmo na internet, mandava mensagens assim, tinha mensagem no site assim, não nos mandem ideias. Nós não recebemos ideias. Algum momento isso deu... Deu chabu. Mas aí, a ideia ficou engavetada de qualquer jeito. Um tempo. Ela só veio aparecer mesmo, já toda modificada, né? Porque não era uma roupa do Reed Richards, né? Que ele deu pro Homem-Aranha. É, isso. Eles aproveitaram o gancho do Guerra Secreta no planeta do Beyonder, né? Exatamente. E olha só, em Guerras Secretas, vamos falar um pouco de Guerras Secretas. Guerras Secretas ainda não é pensado a existência do Venom. Só o uniforme. Foi só um jeito de criar, de trazer a tona. Era um uniforme orgânico. Era um jeito de trazer. Então, mas não existe. O que eu quero dizer é o seguinte. Ninguém tava criando o uniforme orgânico com a ideia de que ele ia se transformar no Venom. Não existia esse conceito ainda. Até porque o Venom, ele foi criado bem depois do conceito do uniforme, né? Inicialmente era pra ser um... Na verdade, o Peter Parker, ele fez besteira, né? Ele chega e tem o uniforme todo fodido na batalha, aí ele chega e de repente vê a galera com o uniforme novo, ele, pô, que porra é essa? Antes vocês conseguiram um alfaiate aqui nessa porra. Eu quero não, tem uma máquina ali virando à esquerda, que você pensa no teu uniforme, ela recria teu uniforme de novo. Tem uma máquina ali? Vou lá. Aí ele vai lá, tinha duas máquinas. Aí ele pensou, esquerda ou direita? Puta, não perguntei. Vou nessa. Aí quando ele viu, deu merda. Deu chabu. Basicamente é o seguinte, nós estamos num planeta que não existe, numa base construída por um ser onisciente, onipotente, onipresente, e tem uma máquina ali que faz o uniforme que você pensa. Qual é a chance disso dar certo? Não, pois é, a chance é, ou iam ter bilhões de Venoms depois, né, cada um com uma base de um poder diferente, ou ele realmente foi na máquina errada, e foi o que aconteceu. É. Ele não sabia qual máquina ir, quando ele chegou lá, tinha uma porrada de máquina, ele tocou numa errada. Por que que o Beyonder botou uma máquina que fazia um simbionte ali? Pois é, aí eu vou explicar. Ah, não, agora eu vou explicar. O Beyonder, quando ele fez o planeta, ele não fez um planeta do nada. Ele fez um planeta pegando tecnologias do mundo inteiro pra gerar o planeta Batalha. Então, por exemplo, aquela máquina que fazia os uniformes era uma máquina Shi'ar, entendeu? Que até que os X-Men também tinham nas bases deles pra fazer os uniformes quando se avariavam. Então, tipo, o que o Beyonder fez no planeta dele foi pegar tecnologias de todos os universos e colocou ali à disposição dos caras, como ferramentas e instrumentos pra que eles se adequassem àquilo e que o melhor time vencesse, por diversão dele, entendeu? Eu vou te dar toda a tecnologia do universo, eu só peço que vocês se matem pela minha diversão. Exato, era um imperador do futuro, né, do espaço. Clássico de quadrinhos. Eu não tenho motivo pra vocês lutarem, eu só quero que vocês lutem pro meu divertimento, entendeu? Acabou, minha alegria. E aí o que acontece? Aí que vem a história. Eles evoluíram essa história depois, muito pra frente, pra explicar que, na verdade, o Venom é de uma raça alienígena, de seres que são simbiontes, que eles vão nos planetas e tipo assim, tipo uma... Isso também só foi explicado muito depois. Tanto que eles falam que... Acho que é pros anos 2000 que é quando começa a surgir outros simbiontes. Isso, eles queriam só explicar o que aconteceu pro Venom tá ali. O que eles falam é que nesses roubos de tecnologia do Beyonder, ele pegou a tecnologia desses simbiontes e botou lá. Ou seja, qualquer um poderia acabar se tornando um simbionte, entendeu? E usar isso na batalha. O que acontece é que o simbionte estava muito ferido e ele estava aprisionado, né? Isso é o que eles contam depois, mas na história inicialmente foi por isso que o simbionte não se manifestou antes. Ele só foi se manifestar depois, quando ele começou a ganhar força, quando ele começou a se recuperar. E aí sim ele começou a tomar conta do Peter Parker. Então, o que que o Beyonder fez? Ele chegou, pegou toda essa tecnologia, reuniu no planeta. Como o simbionte, ele tava aprisionado e muito fraco, quando ele teve contato com o Peter Parker, ele ainda ficou meio que em processo de tentar entender o que tava acontecendo, mas tava ali no Peter. E foi durante essa saga do Uniforme Negro que o Homem-Aranha ficou mais forte. O simbionte pegou poderes do Homem-Aranha, do Peter Parker? Então, é uma troca, né? Cada simbionte, ele se adapta ao corpo que ele tá, né? O hospedeiro. Então, no caso, ele ficou tanto tempo com o Peter que ele absorveu os mesmos poderes, né? Virou uma troca. Imagina. Da mesma forma que ele deixou o Peter Parker mais forte, mais resistente, uma mudança de temperamento, né? Menos indeciso. Ele não ficou violento, ele ficou menos indeciso. Ele parou a ter problemas que ele tinha, tipo assim, putz, como é que eu posso resolver isso? Não, ele se tornou um cara mais direto, mais racional. Na verdade, ele se tornou mais violento, sim. Ele foi se tornando violento com o tempo. Porque aí o que acontece? O simbionte começou a tomar conta dele. Mas no começo, ele ficou tipo assim, ele não tinha dúvidas, ele não tinha questionamento. Ele se tornou um cara, tipo assim, mais decisivo. Ele deixou de ser o Peter Parker, né? Exato. Ele para de ser o Peter Parker. Ele deixa de ser aquele cara, porra, é o melhor a fazer, não. Ele tomava atitude meio que sem preocupar um pouco com as consequências daquilo. Até que no filme eles até mostram isso. Mostram ele mais pegador, mais marrento, mas não sei o que. Mas isso foi um crescimento do simbionte durante os processos dos quadrinhos com ele. Depois ele virou emo. Ali já tava tudo estragado, já tinha que se desenvolver mesmo. A minha pergunta é a seguinte: já imaginou se o Hulk tivesse pego o simbionte? Putz, que fudeu. Mas teve uma história com isso? Eles fizeram depois uma série que o... Teve uma história que o Hulk pega um simbionte. A história tem de tudo, né, amigo? Agora o Wolverine voltou como Fênix. Ai, meu Deus. Oi? Não, Wolverine voltou com garras que agora aquecem. Mas ele tem um lance de Fênix. Tem um lance de Fênix no meio. Tá entendendo por que eu não leio mais história em quadrinhos, cara? Por que eu parei de ler quadrinhos em 99 e falei, tá bom, foda-se, daqui em diante só vou ler Supremos e uma outra coisa encadernada? Como assim, caralho? Como é que ele voltou? Não, porra, não! Pois é, eles matam... Mas, cara, aprenda, no mundo dos quadrinhos, ninguém que vende faz filme morre. Porra, Tia May não fez filme e morreu 4 vezes. Em compensação, botaram uma merda. Pega a Tia May no lugar, né? Sim. Enfim, o Homem-Aranha nos quadrinhos atualmente, ele já não é mais fotógrafo, ele já conseguiu organizar a vida financeira dele. Como é que tá essa merda agora? Sim. Engraçado que, inclusive, foi por causa o Homem-Aranha, ele teve uma queda muito grande nos quadrinhos depois que ele casou, por incrível que pareça. Quando ele teve uma vida adulta. Eu boto a culpa não no casamento, eu boto muito mais naquela saga dos clones, que foi perto da mesma época, foi muito pior. Não, é porque, tipo assim, as pessoas pararam a se relacionar com o personagem, entendeu? Quando ele começou a virar fotógrafo oficial do Clarim, casou com a mega modelo internacional gostada pra caralho, que nos quadrinhos é a Mary Jane. Ser namorado dela não tinha problema. Era aceitável. As pessoas gostam da atenção, daquela coisa, da conquista. A Disney nunca casou um personagem. Não casa, não tem. Não. Quando casa, acaba a história. Acaba, não dá. Isso prova que casamento é só a queda. Mas olha só. O Peter Parker casou, ficou barrigudo. Aquela coisa. Pô, isso aconteceu nos quadrinhos mesmo, cara. Lembra aquela série que quem fazia a capa era o Alex Ross, que mostrava um futuro da Marvel, que o Capitão América só botava uma bandeira por cima do corpo e pegava o escudo, careca, velho. Homem-Aranha, o Peter Parker, era pançudo. Era tipo tio Ben, com reflexo de aranha, forte, pançudinho, sabe? O cara fica velho, liga o foda-se, né? O cara passa a usar uma bandeira de roupa, sem cara, cueca. Que série é essa? Marvel, fim de carreira? O cara senta lá no Senado americano e cruza a perna. Senta de perna aberta, só de bandeira. Aquele saco largo, né? Aquele saco de velho, aquela perna de carne. Botando o saco na poltrona do Senado, falando, então, quem manda aqui nessa porra sou eu. E foda-se. Eu sou o único velho sem barriga aqui. Essa parada do casamento ainda rolou, deles que, tipo, fazer o retcon, tipo, beleza, tá ruim o casamento, vamos acabar o casamento. E aí, como é que a gente acaba o casamento dele? Mata faz ele fazer um pacto com o Mephisto. Não, e Mephisto quem fez o pacto fazer, vai fuder a vida quem dele. Fez, quem fez o pacto com o Mephisto foi a Mary Jane, cara, não foi ele. Caralho, nossa, por que, que ela fez um pacto com o... Tá vendo que eu não leio mais história em quadrinhos? Porra, que saudade, cara, quando as histórias eram... Porque o que acontece foi assim, se eu não me engano, descobrem a identidade durante aquela série da... Guerra Civil, descobre a identidade dele, todo mundo passa a perseguir ele. Exato, perseguir ele, aí o casamento dele vai pro caralho, ela se torna a pessoa mais pública ainda, porque ela já era uma modelo internacional e se fode ainda mais, porque os vilões começam a atacar ela direto por conta disso. Porque ela é uma modelo? Os vilões são haters agora. Não, porque ela é a mulher do Homem-Aranha e ela é acessível, entendeu? Não é que é acessível, é pra... que pariu. É pra atacar o Homem-Aranha através dela, né? Sim, mas ela por ser famosa, ela não consegue se esconder publicamente fácil, entendeu? Então ela se torna alvo mais acessível ainda, além dela ser modelo. Ninguém consegue se esconder publicamente, Rex. Não faz sentido essas duas palavras. Não, se esconder do público, que eu tô falando em geral. Ela não pode só pintar o cabelo de preto, andar na rua e... Caraca, olha, Mary Jane, modelo internacional, agora está morena. E ela, o Octopus atrás dela. Porra, entendeu? E olha que já faziam isso antes de saberem a porcaria da identidade do Homem-Aranha. Sempre fizeram isso. A Tia May e a Mary Jane sofreram, olha... Tia May morreu de desgosto. Tia May morreu 18 vezes. certeza. Então, a parada do Mephisto pra acabar com o casamento foi, na verdade, a tia May, ela toma um tiro na Guerra Civil. Ela tá morrendo. É muito errado isso, né, cara? Atira na velhinha! E aí o Mephisto aparece pro Peter oferecendo um acordo. Pra ele. Ele salva a tia May, mas ele quer o casamento, que o casamento nunca tenha existido. Caralho, mas que... Cara, que é o filho da puta que... Não, que é a alma do Peter. Merda de roteiro é esse? Não, mas eles tinham que desfazer a cagada dele da identidade do Homem-Aranha ser pública também. Caralho de roteiro é esse? Quer dizer, então abriu uma linha paralela, né? Basicamente. É, Rick and Morty. É isso aí. Puta que pariu. Era melhor, em vez de fazer um pacto com o Mephisto, chegar o Rick Sanchez lá com o portal e pronto, ó, vamos trocar que essa realidade deu ruim já. Não, cara, eles podiam pegar aquela deusa aranha lá, aquela senhora aranha. A Madame Aranha. Madame Aranha. Madame Teia. Madame Teia, Madame Teia. Madame Teia. Podiam ter pego ela pra tentar alterar isso, já que ela mexe pra cacete com essas coisas de universo paralelo, né? Podiam ter feito uma coisa um pouquinho mais levada a sério no sentido da ordem dos quadrinhos. Agora botar um Mephisto na história... Doutor Estranho, cara. Só pegar o Doutor Estranho e resolve essa porra toda. Não, sabe quem que podia? Mas aí, existe um personagem na Marvel. Na verdade, eu vou longe agora. Eu sei que o que eu vou sugerir aqui é muito fora da caixinha Marvel, tá? Fala. Fora da caixinha Marvel. Eles podiam, no momento do roteiro do Guerra Civil, alguém falar assim, porra, mas sério que a gente vai deixar o Homem-Aranha, o Peter Parker, dizer para o mundo que ele é o Homem-Aranha, pura e simplesmente porque ele é extremamente altruísta e acredita no projeto? Porque vocês sabem que isso vai dar merda. Vocês sabem que se ele é o Homem-Aranha há 60 anos, não tem nada que faça ele agora falar, então, aquela ali é minha esposa, aquela ali é minha tia, e eu moro no apartamento 322 da Quinta Avenida. Sim. Não existe a menor possibilidade dele fazer uma merda. A não ser que ele queira virar youtuber. Porra! Cara, mas quadrinhos é que nem gestão pública. O cara vem, faz um monte de coisa, vai ser foda e tal, não sei o quê. Aí chega o próximo, o cara fala assim, não, essa merda não, desfaz essa porra toda. É isso. Quem foi o imbecil que fez isso aqui? Exato. Quem é o animal que está construindo essa ponte? Derruba essa merda. Basicamente isso, derruba tudo. Isso é muito ruim porque, tipo assim, não mostra nenhum tipo de cuidado ou carinho pelo trabalho, sabe, feito antes. Aí os caras parecem que não tem pra onde ir. Os caras não tem pra onde ir, Fred. Se eu te falar a quantidade de simbiontes que existiu depois do Venom... É mesmo, né? Tem muito. Porra, cara, tem muito. Teve a guerra dos simbiontes. Teve guerra de simbiontes, teve simbionte híbrido, teve anti-Venom, tem tudo, cara. Tem tudo. O Venom já foi do Ed Brock, deixou de ser do Ed Brock, voltou pro Ed Brock, passou isso mais, sem Ed Brock. Os simbiontes, eles se reproduzem sozinhos, ou seja, o Carnage ainda é filho do Venom, entendeu? O Carnage eu ainda peguei. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar ainda... Deixa eu voltar pro fim da Guerra Secretas. O Homem-Aranha volta pra Terra com o simbionte e ele se acha bigger, better, stronger. E aí a gente descreveu aqui as histórias seguintes. Ele passa as histórias do Homem-Aranha depois, como termina a saga... Ele volta com o uniforme preto. E as histórias da revista do Homem-Aranha passam a ser com o uniforme preto. E aí o que acontece é um uniforme novo. Ele descobre que o uniforme tem várias habilidades. Tipo assim, ele pode virar desde uma sunga até uma bermuda, uma camisa, uma coisa do tipo. De uma sunga a uma bermuda? Essa, isso. Só. Inclusive, só. Tem isso no quadrinho. Ele vendo até onde a roupa vai, sabe? Virando tipo um shortinho, uma coisa assim, sabe? Então ele descobre... A parte do só do tapa-sexo? Isso. Ele consegue modelar o simbionte pra ficar assim no corpo. Quer dizer, entendeu a raiva do Venom? Entendeu a raiva do Venom? A minha cara tá no saco. Você consegue entender a raiva do simbionte, né, cara? O pior é que não. Como fazer a roupa, ele não usava cueca, então era pior ainda. Exato, tá esfregando. Mas para pra pensar, quando o Venom se separa do Homem-Aranha, ele passa a ter ódio. Então será que ele gostava dessa relação? Talvez, eu não sei. Eu acho que trocado, que saco. Eu acho que é pura vingança. Você me esfregou minha cara no seu saco. Agora é um amor não correspondido? É, exato, será? You pop my cherry, now you leave? Não, mas o simbionte tem esse sentimento de, né, de rejeição. Rejeição. Isso acontece depois, porque não chega a ser bem uma rejeição total. É tipo assim, é uma briga de namorados, sabe? Porque o que acontece é o seguinte, quando o Parker ele começa a descobrir que ele tá ficando muito cansado quando ele acorda, e ele começa a ver hematomas no corpo que ele não sabe explicar porquê e tudo mais... Isso é fígado. ele vai procurar ajuda do Red Richard. E é aí que o Red Richard entra na história. Eles descobrem que, na verdade, a Hope é um ser vivo e que tá num processo de simbionte com ele, mas, assim, o Peter ainda não se separa da Hope, até ele começar a ver que isso tá fazendo mal a ele, e ele descobre que a criatura tem dois fatores que são, assim, prejudiciais pra ele: fogo e som. O fogo é uma coisa que, tipo assim, ele evita, e o som é uma coisa que machuca. Então, o Peter, nessa de tentar sair, fugir, deixar de ser... tentar tirar a Hope, mas ele não consegue. Tem aquela cena clássica que, quando ele resolve realmente sair da Hope, ele vai no alto da igreja e começa a bater os sinos, e isso, aí o bicho se desgarra dele. Isso, é muito maneiro. Só que ele tá muito ferido e desmaia. O simbionte volta, pega o corpo do Peter, leva pra casa e volta, vai embora. Volta pra torre, volta pra igreja. E fica lá. Então, tipo assim, não foi um ódio total do Peter, sabe? Porque o Peter caiu desmaiado. Ele podia ter sido morto ali pelo simbionte, ou, sabe? Ou ido embora. Não, ele ainda cuida do Peter, né? Tem um sentimento de carinho pelo personagem, sabe? E aí que, depois de anos, o simbionte encontra o Eddie Brock. Então, você sabia que, inicialmente, o Venom ia ser uma mulher? Não. Eu vi isso, caraca, num vídeo super underground de anos atrás, dizendo que existia uma... que era assim, era uma mulher que tava dando a luz na rua e o marido tava chamando um táxi. E aí... clichê. E o cara chamando... e aí o taxista, ele é distraído pelo Homem-Aranha. Tá passando, brigando com alguém, sei lá. E aí o cara atropela. O taxista atropela o cara que tava chamando o táxi. E mata o cara. E aí a mulher acaba dando a luz na rua e o bebê morre, e o marido morre, e aí ela fica louca. E ela... ideia era que o simbionte ia encontrar ela, e aí ela ia sonar o Venom. Tanto que tem umas histórias que aparecem, antes do Venom aparecer, tem uma mão de mulher que empurra o Peter Parker na linha do metrô. E você só aparece a mão. E o Peter Parker, como tava com o simbionte, que já tinha a ideia do simbionte não despertar lá o sentido aranha, né? Ele tava conseguindo atacar o Peter Parker. Tem outra cena aqui no alto do prédio, a mão puxa ele pra ele cair, então, uma coisa assim. E antes dela aparecer como Venom, o editor mudou de ideia. Falou que tinha que ia dar certo. Derruba a ponte. E aí, exatamente. E aí entra o Eddie Brock na história, entendeu? O Eddie Brock, ele foi criado, né? O conceito do Eddie Brock, na verdade, ele foi criado pelo Todd McFarlane. E teve mais um outro roteirista, que eu não lembro agora quem foi. É David alguma coisa. O David Michelinie era o roteirista. O Todd McFarlane era o artista. Não, eles criaram o conceito do Eddie Brock. O Eddie Brock é o seguinte, ele era... E do Venom. Não, o Eddie Brock. Eu vou chegar lá. A roupa preta inicial era só um simbionte. Mas a primeira aparição do Venom foi criada por eles dois para o Ed Brock. O Ed Brock, eles criaram... isso. E é o Venom. É o Venom, isso. Eu ouvi errado. Você... Isso só vai acontecer, tipo, o surgimento da roupa é em 84 e só em 88 que o Venom surge. Isso. Não, 88 ou 92? Foi 88, né? 88. 92 aqui no Brasil, 88 lá fora. E aí, adivinha o que o Venom faz na primeira aparição? Vai aterrorizar a Mary Jane. Oh. Coitada da Mary Jane. Iria, né? Então, todo vilão em Nova York quer aterrorizar a Mary Jane. Exatamente. Mesmo que ele não... é por causa do Homem-Aranha. Porque os caras têm um problema com a Mary Jane. Não, mas assim, no caso, o simbionte sabe a identidade, né? Então, quando ele se une ao Ed Brock... O que acontece com o simbionte é porque é o seguinte, o Ed Brock, ele escrevia... ele apareceu nos quadrinhos como um jornalista do Clarim Diário, bem famoso. E ele escrevia sobre um tal de um assassino em série que existia e, por conta disso, ele tinha muito destaque no jornal, por conta disso. Só que descobrem que, na verdade, a história dele que ele fez era uma história falsa. Na verdade, prenderam um verdadeiro assassino e viram que ele fantasiava muito nas notícias. Ele meio que criou essa imagem desse ultra assassino que tinha na época, tipo esse super serial killer. Ele tinha feito, um fake news. E aí... Olha só, frente de seu tempo, o Ed Brock era um criador de fake news, cara. Pois é. Caraca, maluco. E aí o que acontece? Por conta disso, o Clarim Diário caiu na piada e aí demitiram o Ed Brock. E o Ed Brock tava numa cheio de merda acontecendo. Quando isso aconteceu, quem descobriu, né, o assassino verdadeiro e tudo mais, foi o Peter Parker, que desmascarou o Ed Brock. E aí ele fica com raiva, exatamente. O Ed Brock tava com câncer, a mulher se separa dele e ele é demitido do Clarim Diário. Caralho, hein? Então o cara tava numa bad atrás de bad, né? Aí o que acontece? Ele pensou em se matar, só que como ele era muito católico, muito religioso, ele sabia que pra isso não tinha perdão. Então ele vai numa igreja e começa a rezar. Eis que a criatura sente a mesma raiva e ódio pelo Peter Parker e fala, opa, temos um inimigo em comum. Chega aí, amigo, que eu vou te dar um presente. Aí ele se funde com o Ed Brock. Mas isso é contado depois. Isso é contado toda a história do McFarlane, já. Mas depois, né, apareceu não, o Venom. Não é na edição da origem. Exato. A edição da origem do Venom, primeiro, você nem sabe quem é Ed Brock, né? Você não tinha o conhecimento quem era o Ed Brock até aquele momento. E ela vai gradativa, né? Isso que você falou, a coisa da mão empurrando ele no metrô, alguém puxando ele no topo do prédio. Isso tudo foi feito, mas foi feito pelo Ed Brock. E foram várias edições, tipo, meio que criando um clima isso. Pro surgimento do Venom. Exato, exatamente. Foi quase um ano até o Venom surgir, no meio dessas indicações de que o Venom existia, demorou. Então foi quase um ano, assim, de suspense. Até que ele vai aterrorizar a Mary Jane e eles brigam pela primeira vez. Se você parar pra pensar, o Venom só não mata o Peter Parker porque os roteiristas são todos desgraçados, né? Porque se o cara não oferece perigo, se o cara não faz o sentido de aranha tilintar, ele não precisava empurrar o cara do metrô, ele não precisava puxar de cima do prédio. Ele podia chegar atrás dele com uma faca e esfaquear a nuca dele. Exatamente. Mas não é o que ele quer, você tá entendendo? É o que o Venom quer. Apesar dele odiar o Ed Brock e odiar o Peter Parker, o Venom ainda tem um controle. E o que o Venom quer, na verdade, não é matar o Peter Parker, entendeu? É uma relação de amor e ódio. É tipo assim, eu quero fazer você sofrer o que eu sofri quando você me abandonou. Então não é eu vou te matar, não é esse tipo de ódio, sabe? Tem tanta música de sertanejo universitário que tem a ver com essa relação Peter Parker e Venom. Será que o Venom seria um cantor sertanejo, se fosse no Brasil? Cara, pensa o seguinte. Só nossa prensa. Se os quadrinhos quisessem realmente matar os heróis, nenhum herói sobrevivia. Tipo, eu estaria quase... Léo, todo... Léo, por favor, músicas de... Música com veneno. Faz o que quiser de mim, pode me ligar quando tiver afim. Não demora, amor, não sabe o que você tá perdendo. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno. Veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno. Veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno. Venom e Brock. Venom e Brock, caraca. Não, Brock não, tem que ser Brock, entendeu? Tem que ser um nome assim, que é nacional, né? Tem que ser Simbi e Onte. E Onte, exatamente, Mas o Venom não é só... Ele é, no universo Marvel, é considerado pela SHIELD como uma das maiores ameaças à humanidade. Ó, ao lado de Magneto, Caveira Vermelha e o Doutor Destino. Magneto, na verdade. Que... Magneto. Como é que um cara que tem relação de amor e ódio, uma banda sertaneja, pode se tornar uma ameaça pra... O Venom é perigoso. Ah, mas o sertanejo é uma ameaça pra muitas coisas, cara. Não é, não. O sertanejo é muito bom. Eu ouço sertanejo universitário e gosto muito. Você é muito escroto. O pior é que eu acredito. O pior é que quando você fala isso, eu acredito. Eu sei muito bem das suas intenções com sertanejos universitários. Eu só vou pra dançar. Venom, ele entra na história como vilão, como o anti-Homem-Aranha, justamente porque ele tem a teia, ele tem todos esses poderes do Homem-Aranha e ele é o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha reverso. Ele é o Homem-Aranha reverso, é isso aí. Homem-Aranha animal, Homem-Aranha grotesco. Ele é o Homem-Aranha com uma boca monstruosa de tubarão. É isso que ele é. Eu acho que não dá pra considerar o Venom como uma grande ameaça. Assim, ele pode ser uma grande ameaça no quesito simbionte, dependendo de que ele se anexar, que ele pode controlar. Porque ele se reproduz, malandro. É isso. Eles mexeram muito na história do personagem, tá? Muito. Uhum. Inclusive, tá saindo uma série agora nos Estados Unidos, que é, acho que é Deus Simbionte, uma coisa assim, que conta a história da origem da raça, né? Que o Venom faz parte, né? Na verdade. Simbigode. Deve ser Simbigode o nome da... Simbigode. Sem bigode, né? É, exato, é. E aí, então, tipo assim, eles mexeram muito, muito na história do personagem pra poder tentar explicar ele hoje pros quadrinhos, né? Mas não essa reformulação toda que eles fizeram. Mas o Venom, ele não pode ser uma grande ameaça, porque, tipo assim, tudo que ele faz é pra chamar a atenção do Homem-Aranha. Todo o hate que ele tem é pra chamar a atenção do Homem-Aranha. Olha só, Homem-Aranha, eu vou matar essas pessoas. Se você não chegar aqui, elas vão morrer. Mas isso é no início. Depois, ele deixa de ter essa obsessão com o Homem-Aranha e passa a fazer outras coisas. Sim. Tanto que quando ele deixa essa obsessão com o Homem-Aranha de lado, ele vira meio que um anti-herói. Exatamente. Porque o que acontece, é o que eu tô falando, vai muito do que da saga que tá levando. O Ed Brock, ele começa a se arrepender das coisas que ele fez, né, por ser católico e tudo mais. Ele começa a falar assim, porra, isso não tá certo. Ele começa a dominar o lado simbionte da coisa e ele começa a agir como herói, mas é aquele herói que arranca braço, arranca perna, sabe? É tipo um Wolverine do Homem-Aranha. Por isso anti-herói. Por isso, anti-herói, exatamente. Mas, tipo assim, isso foi muito, muito pra agora, cara. Isso, sei lá, dos anos 2000 pra cá, sabe? Porque o personagem, é aquela coisa, quando o vilão começa a fazer muito sucesso... Não, 2000 pra cá são 20 anos, quase. Então, quando o vilão começa a fazer muito sucesso, ele começa, a galera começa a dizer, porra, vamos transformar esse cara em algo que venda mais do que fazer ele ser um inimigo esporádico que aparece de vez em quando. É, querem transformar o cara num produto de linha, né? Tanto que o que acontece? Ele faz um acordo com o Homem-Aranha e ele fala assim, ó, cara, beleza, vamos fazer o seguinte, você para de atacar as pessoas, começa a virar herói, só que tipo assim, não aqui, porque aqui tu tá queimado. Aí ele vai pra São Francisco. Vai pra São Francisco, exatamente. Entendeu? E começa a pagar de herói, né, de anti-herói por lá. Tanto que o filme do Venom tá focando nisso, inclusive tá mostrando a história sem São Francisco. Então eu acho que a ideia do filme já é mostrar essa construção já de anti-herói e não a fase do vilão dele. Com certeza. Senão não teria o filme do Venom, exatamente. É assim, o que eu quero chegar a, eu quero chegar no, na parte aqui que fala o seguinte. O Ed Brock, seu Rex, além de repórter fake news, antes de se tornar Venom, ele era um bodybuilder. Sim! Olha aí, olha aí. Olha aí. Porque assim, o Venom, ele é monstruoso, ele é gigantesco, não porque o simbionte fica assim, porque o Ed Brock é gigantesco. Tanto que o Carlos vai lembrar que a gente, quando a gente é amigo de colégio, né? Quando a gente era moleque lá nos anos 90, e a gente ficava sonhando em ver o Venom num filme, Homem-Aranha, primeiro, a gente ficava sonhando em ver o filme do Homem-Aranha, que não existia isso. A gente ficava sonhando em ver filme de qualquer herói. De qualquer herói, exatamente. Mas a gente ficava imaginando se tiver... Desejamos demais, né? Se tiver... A gente ficava... Lembra, cara? A gente ficava imaginando que se tivesse um filme do Homem-Aranha, quem ia ser o Venom perfeito? O Schwarzenegger, exatamente. Schwarzenegger. Porque ele tava no auge, na década de 90, era um cara gigantesco, assim. E o Ed Brock, na época, tinha o mesmo corte Comando para Matar do Schwarzenegger. Sim. Era parecido. Era mesmo. E a gente fala, só existe um ator nascido neste mundo pra interpretar o Ed Brock, que é Arnold Schwarzenegger, cara. É. E a gente falava assim, e a gente ainda tinha uma alternativa. Se o Schwarzenegger não aceitasse, quem a gente aceitaria no lugar dele? Alô? Sylvester Stallone? Não. O Ferrino. Dolph Lundgren, porra. Ah, verdade, verdade. A nossa segunda opção pro Ed Brock era o Dolph Lundgren. Ah, mas o Dolph Lundgren, ele é alto pra caralho. É, bom, tá, o Venom também é bem alto, é. Ele é enorme, exato, ia ser foda. E ele com o cabelinho do Ivan Drago, a mesma parada, cara. Ele era o Ed Brock. Agora imagina o Dolph Lundgren... com um spandex, um nylonzão gigante, cheio de enchimento, na década de 90. Ia ser assim, exatamente. Ia ser qualquer coisa. Olha, eu consigo imaginar e gosto. E olha, o Venom da década de 90, se tivesse existido, ele ia ser uma máscara animatrônica, que nem Tartarugas Ninja, maluco. Pode ter certeza. Que bom que eles não fizeram, né, cara? Eu acho que... Cabeça do Schwarzenegger de mulher no Vingador do Futuro. Ia ser aquilo, cara. Ia ser muito bom, cara. Não ia ser bom. Cara, ia ser o Venom Tartaruga Ninja, ia ser muito ruim, cara. A gente ia ver no cinema feliz e contente com máscara. Cara, não, ia ser filme da Marvel dos anos 90, cara. Pois é, exatamente. Você lembra da Marvel dos anos 90? Era uma merda. É, era Capitão América, Quarteto Fantástico, é. Que olha só, isso é maravilhoso. Eu vou falar só... O filme da DC dos anos 90, a gente gostava. Eu vou falar só um filme aqui. He-Man e os Mestres do Universo. É isso. Exatamente. Ia ser essa merda. Me explica uma coisa que eu sempre tive dificuldade de compreender. Desde a ideia lá de 82, a ideia da cartinha de fã lá do... Como é que é o nome dele? Já esqueci. Do fã, que ganhou $220. Sei lá, é Randy alguma coisa. Randy Schuller. Desde a ideia do uniforme dele, que depois se transformou no uniforme negro, que depois se transformou no Venom, ele atira as teias pela parte de cima do punho. Nossa, por um momento eu achei que você ia trazer o personagem cientificamente acurado. Não! E isso também foi pro Homem-Aranha 2099, que o Miguel O'Hara também atirava as teias pela parte de cima do punho. Graças a Deus a gente não chegou ao ponto de ter um Venom 2099, né? Teve? Não teve? Não. Teve? Eu li tudo que era Homem-Aranha 2099 e não teve Venom. Lógico que teve, cara. Era o filho do... daquele... Procura aí Venom 2099 no Google, só tem a decepção inacreditável. Teve sim. Eu gostei do Venom. Não. Eu nossa, ouvi. É verdade. Você lembrou? Puta que pariu. Lembrou? Nossa. Era uma caveirinha. Ah, não. É isso aí. Eu gostei. O Homem-Aranha 2099 era uma parada maneiríssima. Era. Era muito legal e era, apesar de resgatar o personagem Homem-Aranha pro futuro, né? Resgatar não, né? Jogar o personagem Homem-Aranha pro futuro, ele era muito original no seu formato, ele né? Ele era bem argumentado. É, era um era outro cara. Era o DNA do Peter Parker, que tava lá na corporação. Miguel O'Hara foi uma das melhores invenções que sobreviveram e funcionaram no universo 2099. Isso foi muito legal. Aí, depois começou a cagar tudo, porque virou tudo versão 2099. Exato. Aí tinha Punisher 2099. Eles não conseguiram. Hulk, cara, isso é uma preguiça. É uma preguiça criativa monstro, né? É, né? Foda. Ih, tá dando certo o Homem-Aranha 2099. Vamos ter que fazer tudo no 2099 agora. Aí cagou o negócio, cara. A única coisa que não era 2099 era o Quarteto Fantástico. Que eles que era muito ruim. De hoje, viajar pro futuro e ficar vivendo em 2099. É, exato. Tinha Hulk 2099. Tinha X-Men. Tinha X-Men 2099. X-Men até vai, porque é o título da parada. X-Men, nós somos os X-Men. Mas eles eram cópias baratas dos X-Men, cara. Não eram cópias. Era o mesmo personagem versão 2099. Não, X-Men era um pouquinho mais diferente. Não, tinha um anjo que era um demônio. Era igual, cara. Tinha o cara da... Era assim, copia, mas faz diferente. É, tipo, era exatamente isso. Copia, mas faz diferente. Ó, a gente precisa de um cara que tem asas, de um cara que tem garras, de um cara que é um não sei o quê. De um cara de energia. Não tinha cara com garra, vou defender. E o Punisher 2099, Punisher. Isso era uma piada, cara. Não, e tinha um outro lá que era do reciclado, lembra disso? Era muito... Ravage, esse era o original. Mas porra, aí... Esse era o original. Não, aí não, cara. Mas era muito merda, né? O cara tinha um escalota de carro no futuro, cara. Ele se tornou assim porque ele lutava contra... O lixo tóxico. É muito ruim. Ele era tipo Vingador Tóxico. Era o Vingador Tóxico. Ele caiu num negócio lá e ele ficou todo radioativo e usou isso pra virar super-herói. Tinha o Thor 2099, que é aquela cidade flutuante Valhalla, lembra? Não, isso era maneiro. Mas o Thor fazia parte de um arco do Miguel O'Hara, que era a religião no futuro, era Asgard. Eles adoravam os deuses radianos. Exato. E aí o dono lá da Alchemax. Caraca, você lembrou o nome, Alchemax. Nossa, parabéns. Nunca me esqueci dessa porra. O dono da Alchemax lá, ele tava querendo aproveitar esse pico de religião, né, pra trazer de volta os novos deuses. Tanto que todos os deuses eram pessoas transformadas em seres mitológicos. Tanto que o padre, que o Miguel O'Hara, que a mãe do Miguel O'Hara rezava, era o padre que virou o Thor. E o Loki era o cientista que tentou trair o Miguel O'Hara. Que tentou... Que descobriu, tinha inveja dele, tentou matar o Peter Parker, o Miguel O'Hara, quando ele foi fazer mesclar o DNA dele com o do Homem-Aranha. Eu gostava da cidade flutuante de Valhalla, achava um conceito animal. Era uma torre gigantesca, né, que flutuava, era foda. Era muito maneiro, sério. Foi original pra caralho 2099. Eles fuderam tudo quando quiseram transformar tudo em 2099. Pois é. Foi mas nisso foi muito bom. Por que eu puxei essa parada de falar do Miguel O'Hara? Porque ele também, a teia dele também era orgânica, saía de dentro dele. O Miguel O'Hara era quase que um Venom facilitado. É, exato. É, mas o Miguel O'Hara não tinha os mesmos poderes. E ela saía da parte de cima do punho. E assim, eu sempre imaginei, porque quando a teia sai da parte de baixo do punho... Ele consegue pegar. Na parte de cima, ele só gira a mão. Ele faz aquele moventinho, assim, uts. Então, e eu ficava sempre imaginando o Venom e subsequentes. Se lança a teia pra cima, isso não aparecia no quadrinho, não, óbvio, nunca aparecia, mas eu ficava imaginando que se tivesse um filme, ele ia ter que lançar a teia e dar uma munhecada, assim? Dar um movimento circular com a mão pra poder pegar a teia toda vez. Não é simplesmente não prático? A natureza é assim. Caralho, hein? Aquela coisa assim, a Marvel tem mania de fazer isso. É que nem o filho do Wolverine, que tem... O Wolverine tem um filho. Ah, vai tomar no cu, todo mundo vai dormir. Que tem garras de osso também, né? Não tem uma da mão do pai. E como é que saem as garras dele? Duas saem da parte de cima, né? Tem que nem os ossos, Wolverine. E uma sai pelo punho, por debaixo. Então faz tipo uma coisa que fecha, sabe? Nossa. Mas que merda, hein? Eu falei só pra ouvir teu comentário, né? Caralho, gente. Porra, não. Meu Deus do céu. Eu queria tanto voltar a ler quadrinho, mas tá foda, né? Não. Mas olha só. o Venom, quando vai ter sua carreira solo, porque ficou em popular. San Francisco. É, ele se torna um meio que anti-herói. Como é que eram essas histórias? É isso, cara. Tiro, porrada e bomba, lutando contra uma porrada de outros simbiontes que começaram a surgir. Então, mas não é aí que começa que aparece a Life Foundation e os outros simbiontes e tal? É daí que começa a surgir os outros simbiontes. Por exemplo, quando o Brock foi preso, ele dividiu a cela com um cara que era... É, daí que nasce o Carnage, é verdade. Isso, ele foge, aí fica uma gotinha na barra. Não, Eu me lembro, mas isso é bem antes. Não, então, estamos chegando lá. O que acontece? Os inimigos que ele começou a enfrentar vêm dessa época. Os simbiontes, eles geram um filho. Eles geram um filhote, né? O Venom, quando ele ficou na cadeia, né? O Ed Brock, quando ele ficou na cadeia, ele ainda tava com parte do Venom nele, parece uma coisa assim. Não lembro agora, que tem muito tempo que essa merda. O que eu sei é que o que o Carnage se tornou era o filho do Venom que ficou ali. Então, eu me lembro do quadrinho. Eu acho que o Venom, o Ed Brock resolve fugir da cadeia, não tenho certeza. Mas eu me lembro bem de um desenho de aquela janela, né, quadrada de prisão, umas barras e uma parada gotejando, assim, uma gosminha gotejando. Que é dali que vem o Carnage, aquele trocinho ali que é o simbionte que... Então, era um pequeno... psicopata. Era um fetinho. É, era uma gosminha, então, exatamente. Era uma gosminha que gruda no... Como é que é o nome do psicopata? Alguém lembra? Cletus Cassidy. Isso aí. Exatamente. Que foi baseado no Coringa. É, ele é totalmente Coringa. E salada. Ele é o Coringa da Marvel. sabe, versão Homem-Aranha. Se o Venom vai virar um anti-herói, ele tem que ter... Um inimigo e... Lembrando, os inimigos têm que ter uma derivação do próprio tema do herói e tal, não sei o quê. Então, pô, vamos fazer um cara que seja um Venom mais cachorro louco ainda. Sim. E eu acho, tipo assim, normalmente eu não gosto dessas subdivisões, sabe, de um herói, um sidekick, um outro vilão que vem de um vilão. Então tu não gosta de quadrinhos, né? Mas eu achei... Não, eu acho o Carnificina uma criação, tipo assim, uma expansão do universo. Ah, é porque... Carnage. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem o Duende Verde. Aí tem o Duende Macabro, que é o Duende mais sinistro que o Duende Verde. Eu não achava tão... Sabe? E aí você tem as versões também das pessoas que usam cada uma dessas roupas e modificam. Exato. Eu vi Duende! Você teve o Duende Macabro Infernal, que foi na saga Inferno. Ele virou realmente um demônio. Então, eu acho muito maneiro a criação do... Carnage é um personagem que eu gosto, eu acho maneiro. Eu acho maneiro porque ela é bem embasada, cara. Você gosta do Coringa? Então você gosta do Carnage. Não, exato. Mas não, porque assim, ela é tão bem argumentada quanto a origem do próprio Venom, entendeu? Ah, beleza, isso aqui é um organismo alienígena que a gente mal sabe sobre como funciona. Ah, ok, ele vai se reproduzir. E ele vai se reproduzir e vai cair num psicopata mais maluco, muito mais sinistro do que o Ed Brock. E ele vai ser muito cachorro louco. Ele, tipo... Sim, ele vai atrás do Homem-Aranha, o Homem-Aranha não consegue dar porrada nele, ele pede ajuda pro Ed pra ajudar ele. É aí que o Venom começa a coisa da jornada pra se tornar um anti-herói. Que até aí o Venom ainda é um vilão. O Venom ainda é bandido. Ele tava preso, ele sai, atormenta a vida do Homem-Aranha, atormenta lá a família dele. A Mary Jane. E surge o Carnage, que vai fazer a merda se tornar muito maior. E aí a culpa, o Ed Brock que começa a se sentir culpado por causa dessa porra toda. Carnage, falado assim, parece até uma coisa, né? De baixo calão, né? Parece que é o carnaval mais errado, né? Mas é, cara, aquele carnaval tem quarta-feira de cinza de noite, né? De quarta pra quinta. Já acabou o carnaval e chega aquele senhor no salão e fala: então, agora vai começar o Carnage. É aquela loucura, ninguém é de ninguém. Ele valia para os fracos. Eu só consigo imaginar um Catra falando isso. Agora vai começar o Carnage. Carnage. O Julião em Carnage. O Catra agora não fala mais nada, não sei se vocês sabem. Né? Ai, meu Deus. Cara, o Brasil ficou órfão. Se não, o Brasil, pelo menos, uma boa parte. Mas eu acho maneiro que o Carnage, ele é muito mais caótico, né? É muito mais, muito mais ameaçador do que o próprio Venom. Né? Isso, assim, o Carnage foi o primeiro. Mas depois abriu uma série de edições da Marvel que criaram outros vilões pro universo do Homem-Aranha e do Venom de outros simbiontes, né? Teve a Grito, né? Que em inglês é Scream, não sei como é que ela ficou em português. É Grito. Grito mesmo, né? Que também era uma simbionte lá, que era uma mulher. Bom, pelo menos essa foi fácil de fazer a tradução do personagem, né? Era uma mulher. Ela já pegava pro lado lado do, da criação, acho que eles faziam um simbionte feminino. Tinha duas mulheres. Naquele, naqueles filhos todos, aquela saga que tem todos os filhos do Venom, tem duas mulheres. Pô, então Venom é o cara, são malucos? O Venom, o Venom é o catra da Marvel. É, não eram filhos do Venom. Na verdade, o simbionte Venom esteve com vários hospedeiros, além do Ed Brock. Não, e não é só isso, não. Nos quadrinhos, o Homem-Aranha. Até o Flash Thompson já teve o Venom. Mas o Venom, ele foi capturado pelo governo e foi transformado em uma arma, entendeu? O governo tentou várias vezes recriar o Venom em outros protótipos de guerra. Deixa eu ver se eu entendi. E aí, toda vez que o governo tentou recriar o Venom, eles colaram o simbionte com uma merda de um psicopata, é isso? nem sempre. É porque o simbionte, ele meio que enlouqueceu, dependendo do estágio que ele fica conectado com ela. Caralho, mas gente, vamos pegar uma pessoa de coração bom, de índole pura, caceta, e vamos dar habilidades a essa pessoa, né? Que tal tentar? Então, eles só fizeram isso com o Capitão América. Porra, mas... Foi a única vez. O único que deu certo, o resto, tudo loucura. É aí que aparece a Life Foundation. A Life Foundation. A Life Foundation era uma organização que queria transformar o Venom. Eles capturaram, é porque a Life Foundation capturou o Venom em São Francisco. San Francisco. E aí eles conseguiram retirar as sementinhas que eram os filhos, entre aspas, do Venom, entendeu? É, o Venom acabou gerando todos esses, né? E aí ele gera o Riot, a Grito. Tem o Híbrido. Agonia, Lasher, Fade. Essa galera eram todos... Você cria um projeto de super-heróis à base de um vilão e você, em vez de dar um nome maneiro pra ele, você dá só nome que é terror, né? Tipo, pois assim, é. Eu sou o Scream! Porra, psicologia sentido. Zero, né? É isso que eu tô falando. Eles estavam querendo que eles fossem vilões. Ah, tudo bem. Se a ideia era desde o início esmerdalhar, ok. Imagina você nasceu e teu nome, seu nome é Malévola. talvez você... Já era esperado. É. Já foi de propósito. É, sei lá... Como eu já disse, bons tempos dos quadrinhos. É, cara, mas no quadrinho na época... Pré-anos 2000. Você dava nome ruim pra personagem que você já sabia que ia ser vilão, entendeu? Era mais fácil, né? Se você chamasse, sei lá, o Scream de Aranha Saltitante, não ia ser um vilão. Você já sabia que ia ser herói. Se fosse chamado de Aranha Saltitante, acabava na quinta edição. Quero saber quem é que já esteve com o simbionte do Venom no corpo. Cara, nos quadrinhos várias pessoas, vários personagens. Mas quer os dizer... mais impactantes mesmo foram o Ed Brock, que eu me lembro. Assim, não, que o Ed Brock não conta. O Ed Brock é o padrão. O Flash Thompson. Flash Thompson, claro. Teve uma mulher, Anne Weying, que era a She Venom, que eu não lembro como é que ela pega o simbionte. Mas é que ela fica um tempo com ele, ela tinha envolvimento com o Ed Brock por causa do assassino serial que deu origem a ele lá, Mas tinha envolvimento sexual? Ela foi uma das vítimas, era uma vítima do cara. Ah tá, porque se fosse envolvimento sexual, a gente já podia imaginar como é que ela pegou o simbionte. Paraná, pum, pum. E aí ela fica um tempo com o simbionte e ela acaba se matando. Ela se mata por culpa, por todas as merdas que aconteceram, por todas as coisas que ela fez enquanto ela usava o simbionte. Ela comete suicídio e aí o simbionte larga dela e aí que deve volta pro Brock. Tem o Chrome Stone, que eu gosto muito, que é o Venom 2099. Puta merda, não, cara. Não, vai se fuder, Rex. Isso aqui é uma merda. Por que, Rex? Por que você gosta dessas merdas? Eu gosto de 2099, eu gostei desse universo. Só gostei do Homem-Aranha, principalmente. Eu achei maneiro o Venom. Cara, eu não sabia disso. Alguém sabia que o Deadpool teve o simbionte? Eles fizeram duas séries do Deadpool que ele tem acesso ao simbionte. O que o Deadpool não tem, né? Exato. A história dele, os caras tão... É válido porque é o Deadpool. É que o Deadpool usou o simbionte antes das Guerras Secretas e por isso que o simbionte pirou. Exato. O simbionte é maluco por causa do Deadpool. Por causa do Deadpool, que escroto. Mas o simbionte também usou o híbrido numa série, numa saga. Que o híbrido era uma junção de... O que acontece? Nessas mutações aí do Vida, da Fundação Vida, eles criaram outros simbiontes também. E aí o Brock, depois que ele se separou do simbionte, ele resolveu se tornar um caçador de simbiontes, né? Tipo, caçador de androides, só que de simbionte. E aí ele começa a matar mó galera, né? Na verdade, essa galera vai atrás do Brock pra pedir orientação pra ele, pra falar, pô, cara, ensina a gente a ser esse simbionte pra gente não se fuder, pra gente não virar vilão no ser corrompido. Só que aí... Aí o Brock bonzinho fala, não, vou te ensinar assim, o Ed vem cá, bota a cabeça aqui. O Ed se recusa a fazer isso, e os simbiontes começam a aparecer mortos, né? Os corpos que hospedavam os simbiontes começam a aparecer mortos. E aí descobre que quem tava matando eles era a Grito. Acaba que nessa situação toda aí, a Grito resolve ser também, aprender a viver com o simbionte e deixa de ser má. O Brock pega uma faca que ele consegue lá, que é uma faca específica pra matar essa galera. Isso, 2000. Venom 2000. Ele mata essa galera que sobrou, mata a Grito. Só que o que acontece? A Fundação Vida captura os simbiontes que estão sem cor, né? E mantém eles presos. E aí eles se juntam num segurança lá dessa instituição que vira o híbrido, que são todos esses simbiontes misturados num só. E o Deadpool tem acesso a esse híbrido também. Aí ele acaba vestindo a roupa desse... Passa, né? Pra ser um... Por um tempo a ser... Numa saga curta. A ser simbionte também. Posso dar minha opinião sobre isso tudo que você falou? Mas que merda de argumento. Quadrinhos, meu querido. Caralho, gente. Era um jeito de botar o Deadpool participando de tudo do universo, cara. Porra, mas isso é muita loucura. É Deadpool, é loucura. É loucura. Não, Deadpool vale. Vale qualquer coisa com o Deadpool, cara. Deadpool é loucura. O Deadpool na Marvel é o que o Lobo é na DC, entendeu? Eles podem fazer a merda que for que tá valendo. Eu aceitaria eles... Agora que a Marvel comprou a Fox, eu aceitaria eles resolverem toda a saga do Thanos agora no Avengers com o Deadpool aparecendo. Entendeu? Pegando a manopla do infinito. Mas olha só, quem mais usou? O Escorpião já usou também. Ah, é, o Escorpião usou, é verdade. O Dr. Octopus, claro. A Gwen Stacy, tem uma história que a Gwen Stacy usou a porra do... É verdade, a Gwen Stacy, tava pensando que era Mary Jane, não, foi a Gwen Stacy. A Carol Danvers, a Miss Marvel, também já teve história com ela de simbionte. Caralho, mas que salada, hein, amigo? Aí é fudido. O simbionte é aquela velha história, né? Quem dispensa o exército, eu tô pegando geral. Os Guardiões da Galáxia, simbionte já teve no Groot, no Rocket Raccoon. O simbionte passando rodo. Isso eu acho que na época que ele tava ainda no Flash, que o Flash Thompson fez parte de vários desses, dos Guardiões, dos Thunderbolts, Vingadores, enquanto usava o simbionte. Então deve ter tido várias histórias. Exato, que o simbionte entra em alguém pra resolver alguma merda. Exatamente. Simbionte é um moleque piranha. E olha só, a melhor e mais louca, o melhor e mais louco host do simbionte no Old Man Logan, quando o Wolverine e o... É o Wolverine e o Gavião Arqueiro, né? No Road Trip, né? Ah, sim. Eles encontram o Tiranossauro Rex com o simbionte. É. Caraca, muito bom, cara. O universo Marvel é maravilhoso. E olha só, Old Man Logan tem coisas bem legais. Sim. A parte da família do Hulk, ser uma família meio redneck e tal. É bem interessante. Tem umas partes que não são tão legais assim, como um simbionte Rex. Mas. Eu gostei. Mas é você, né, Rex? Tá é, tua nota de corte é muito baixa pra determinadas coisas, né, Rex? Qualquer coisa que tem Rex, ele gosta. É. Ah, é claro que ele gosta. Eu gosto. Eu sei que você gosta. Eu não estou julgando, só estou dizendo que você está errado. É diferente. Não estou julgando, só estou lamentando. E olha só, na época que teve aquele mega encontro, mega crossover, que abalou os quadrinhos Marvel versus DC, tivemos um encontro de Superman versus Venom. É mesmo? Superman enfrentou o Venom. E aí? Foi fudido. Porra, impossível, cara. Não, aí não. Eu sou obrigado a concordar que tem limite. Toda a série Marvel versus DC, você vai brigar porque... Não, é assim... Porque o simbionte não conseguiria se fundir com o Super-Homem? Cara, teoricamente, não. Não, teoricamente. Porque, tipo assim, o que vence a pessoa é a força de vontade do hospedeiro. Porra, o Super-Homem tem uma força de vontade absurda, cara. Entendeu? É, nos quadrinhos. Então, Super-Homem, Batman, Capitão América, nenhum desses pega Venom. Não pegaria o Venom. Ele conseguia, o Venom não conseguia se adaptar à pessoa, entendeu? Pessoa muito difícil, né? A força de vontade da pessoa é a mais... Galera mais extrema-direita assim é difícil pro Venom. Não, mas peraí, o Super-Homem não é a extrema-direita, o Super-Homem é a esquerda, porra. O Super-Homem trabalha pra governo, amigo. Não, não, sério, não. Não, todo mundo. Não, não. Peraí, mas o Super-Homem lá na comunista ou o Super-Homem americano? É, tem o Super-Homem comunista também. Não, americano. O Super-Homem lá comunista soviético, naturalmente, ele é extrema-esquerda, óbvio. Mas o americano, ele é muito mais tendente a democrata do que republicano. Mas e o Super-Homem Dark Knight? Ali ele não tem escolha, ele tá fazendo aquilo porque o cara tem lá a cidade de Kandor. Amigo, o cara é o Super-Homem, ele tem escolha. Não, eles fizeram isso, essas coisas de história do Kandor, eles só fizeram isso, cara, no... Dark Knight 2. No primeiro Dark Knight não tem isso. O primeiro Dark Knight, ele só segue o governo fielmente, assim. Uma marionete. Uma marionete do governo. Um joguete. Um joguete na mão do governo. Exatamente. Ok, tá bom. Ok, ok. Venom contra o Super-Homem, independente da orientação política, é uma porra ridícula, né? É uma coisa escrota. É vergonhoso mesmo. Não, olha só. O Wolverine vs Lobo foi o mais criticado de todo o encontro Marvel vs DC, porque foi ridículo. Que qualquer coisa versus Lobo é ridículo. Não, é porque não tem briga. Tinha uma votação de quem ia ganhar e aí eles fizeram. Ah, o Wolverine ganhou porque era mais popular. Fizeram uma votação online na época. Fizeram. E aí, na época, o Wolverine estava sem adamantium nos quadrinhos. Então, quando ele apareceu no Marvel vs DC, ele estava sem adamantium num bar. Aí o Lobo chega. Aí os dois caem pra baixo do balcão. Você não vê. Nossa. E aí levanta o Wolverine. Que zoado. É ridículo. Foi ridículo. Se ele ainda tivesse com o adamantium, ok. Ele decepou assim, os dois braços. Cara. Nem assim. Nem com o adamantium. Aqui não é um programa de crossover. É, exato. Se ele decepasse os dois braços do Lobo no movimento rotatório, circulatório, giratório. O Lobo come a cabeça do Wolverine, cara. Tá brincando. O Lobo é imortal. E o Lobo regenera. No nível absurdo. Eu estou dizendo numa hipótese louca isso acontecesse, aí talvez o Wolverine tivesse alguma chance pra dizer, ah, então, você não morreu, mas eu ganhei. Não, mas o Lobo ia se entregar aonde? Parando. Não iria, exatamente. Se você parar pra pensar aqui, essa ideia deles irem pra trás do bar e levantar o Wolverine talvez tenha sido um protesto consciente dos artistas em dizer, cara, é ridículo, não tem como eu fazer essa briga, o cara tem osso de adamante, então eu... Osso de adamante? Não tem. Não tem osso. Tem garra de osso. Não tem como esses caras... É só muito tutano e acute ali. Então, a luta que rola entre Wolverine e Conan. Caralho. Pô, eu tô falando que não dá pra ler os quadrinhos. Pô. Não, mas isso é antigo, daqueles, cara. É, isso é não daqueles... O que aconteceria a ser. É, do Atu. O Conan ganha a luta, ele acerta o pescoço do Wolverine com a espada, acha que o Wolverine tá morto, ele não decepa porque bate no adamantium, ele acha que ele tá morto, vira as costas, vai estar indo embora, o Wolverine se recupera e ataca e mata o Conan. Não, ele não mata o Conan, cara. Nessa série do Arif, o que acontece é o seguinte, o Wolverine corta a mão do Conan. O Conan dá uma espadada no jugular do Wolverine, que fica tipo 5 minutos caído no chão, tentando se recuperar. Aí invertem os mundos, porque o feiticeiro fez um negócio que inverte os mundos. O Conan passa a fazer parte dos X-Men e o Wolverine casa com a Red Sonja e vai viver no mundo do Conan da Cimera. Padrinhos, é. Caralho, cara. Tem uns What Ifs que eu até achava bacana pela galhofa. Mas, porra, tem uns também que nego abusava, né, mano? O Arif é pra isso, pô. Caralho. O Conan fazendo parte dos X-Men é genial, cara. É. Eles consideravam o Conan o primeiro mutante, porque ele era capaz de fazer coisas que eram impossíveis pra qualquer pessoa humano da época. Cara, eu fico imaginando as discussões dos roteiristas de quadrinhos, né? Ambiente de droga. Quadrinho é ambiente de droga. É. Isso daí é tudo computador. Literalmente. Hoje em dia, literalmente. Literalmente. Essa discussão, como vocês comentaram aí. Como é... Imagina a cena, né? 2, 3, 4, 5 sentados numa sala falando, mas como é que a gente vai fazer a luta do Wolverine contra o Lobo aonde o Wolverine ganha? Aí, essa discussão curta de 2 minutos que a gente teve aqui, imagina isso levado a sério. Uma tarde dessa discussão, cara. Nego pegando compêndio e falando, não, mas aqui, ó, na história número 25 do compêndio não sei o quê, o Wolverine fez não sei o que lá, ele poderia ganhar sim. Aí o outro fala, não. O problema é que foi o público, né? Como foi votação de público, o problema, acho que a discussão era, porra, botaram essa merda de público pra votar. E agora a gente tem que se virar aqui. Mas eu tenho certeza que deve ter tido um tarado que deve ter falado, não, ganha sim. Ganha sim. Tem sempre um punheteiro, né? Sempre tem um filho da puta que pega uma opção impossível e vai até o fim com ela, sacou? Só pra ser do contra. Gente, me dá um minuto que eu vou no banheiro rapidinho. Ah, caraca! É rápido! O simbionte do Rex, cara, não tem hora. Todo Nerdcast aqui a gente corta, agora vamos deixar. O cara não consegue. Todo Nerdcast, me dá 5 minutos. É, coisa ruim, né? Tem que botar com o macaco. Nossa, cara, todo dia sai um simbionte. O filme que o Rex mais gosta é Anaconda. Ai, meu Deus. Ai, Rex, seu puto cagão de merda. Ele adora o episódio que o Vegeta corta o rabo gigante do Goku. We are Venom. Sabe uma coisa que sempre me deixava também, que nem a história da teia de virar a mãozinha, uma coisa que me deixava sempre confuso, que quando o simbionte vem e toma conta do Eddie Brock, a boca do Venom, a boca dele é uma boca de um monstro. Ela abre e tem a língua. Deve ser terrível. Então tem um morph, não é só o... Deve ser uma dor inacreditável. Sério? Porque o seu corpo se deforma, entendeu? Na verdade, o Venom, ele cresce ele fica bem maior do que o Eddie Brock. Ele tem uma metamorfose dentro dele, entendeu? Não é... Porque às vezes fica nos quadrinhos mesmo, aparecer a metade da cara, ou então só a parte de cima, os olhos, e embaixo a boca. Então, deve ser uma dor inacreditável. Em que momento a boca do Eddie Brock vira a boca do Venom, entendeu? Tá querendo me dizer que o Venom é uma metamorfose ambulante. Nossa. Hoje eu tô demais, hein? Tá foda. Putz grila, cara. Mas ele nasceu há 10 mil anos atrás? Não! Quem sabe, por que não? Sim, pior que sim. Talvez ele fosse só uma mosca. Olha, hoje nós estamos todos afiados, é. Isso é uma música também do Raul Seixas? Claro que é. Talvez fosse só uma mosca? Essa eu não conheço, desculpa. Ou no final de tudo ele tava tentando criar só uma sociedade alternativa? Paulo Coelho está orgulhoso de você. Rex, você lembra de histórias maneiras do Venom? Quando eu li muito no que vinha no Brasil, né, nessa época dos anos 80 e 90. Eu lembro mais dessa relação de amor e ódio dele, eu lembro mais do fato dele começar a querer virar um herói. Quando ele começou a caçar os outros simbiontes, isso foi uma fase bem maneira. Tem uma revistinha que é bem legal, que foi quando o Justiceiro se juntou com o Ed Brock pra caçar uns criminosos. E aí a revistinha inteira, o Justiceiro, quando descobre que o Venom é o Ed Brock e vice-versa, ele tenta matar o Ed Brock ou o Venom. Então, no meio da história, em quadrinhos, estão investigando alguma coisa, aí o Justiceiro olha pro Venom de costas, vai lá dar um tiro de escopeta na cabeça dele. Pá! Aí ele, porra, cara, tô do teu lado, caralho. Aí passa outra revistinha lá, ele tenta fazer um acidente de carro pra ver. Aí ele passa a revistinha inteira tentando matar o Venom, descobrir alguma forma de matar o Venom. Uhum, uhum. Então fica a revistinha inteira isso, sabe? O Justiceiro tentando matar e não conseguindo, tipo, o Kenny. E o que o Kenny? Tipo assim, pô, para, cara. Já falei que isso não vai funcionar. Tiro não me mata. Ele fica a revistinha inteira assim, o cara tentando descobrir o que machuca o Ed Brock. Então, o quanto vulnerável o Ed Brock fica dentro do Venom? Cara, então, ele... Isso eu não lembro. É uma armadura orgânica, praticamente, né? Ele fica extremamente forte, extremamente resistente. A única coisa que realmente afeta, ele regenera, né, no padrão Marvel, todos regeneram praticamente. E o que realmente afeta ele é calor, né, fogo e som. Então, o maior inimigo do Venom seria o Banshee. Exato. O Banshee destrói o Venom. O Banshee voar é muito zoado. Né? O Banshee voar é muito zoado. Voar gritando, é isso que é zoado. Voar gritando. Deve ser o pior cara pra fazer invasão de stealth. Eu fico imaginando o fôlego desse cidadão, né, cara? Exatamente. Aquilo, ele voando com som, ele tinha que quebrar todas as janelas que ele passava, né? O Banshee tem que... Se ele tem que respirar, né, recuperar ar pra continuar voando, ele voa que nem o Flappy Bird, né? altitude, aí volta. Caralho. Que pariu. Teve essa Maximum Carnage, que era Carnage com outro vilão tocando terror contra, tipo, matando gente pra caramba, destruindo a cidade. E eles são perseguidos por praticamente todos os Vingadores, o Venom, o Homem-Aranha. E aí, tipo, fica a briga entre usar força letal ou não. E aí o Homem-Aranha se afasta da galera, porque eles, que todos os outros, queriam usar força letal contra o Carnage. Não, é fazer o que, cara? O Carnage é... Carnage é Carnage. A conversar? Carnage é... Carnage é tão errado. Não é Carnage, é Carnificina. Eu falei Carnificina, todo mundo ficou falando. O Carlos tá falando não, Carnage. Carnage é quinta-feira, no dia da Carnage. Já chegou essa conclusão. Depois do carnaval. Depois do carnaval que rola o carnaval. Tem a quarta-feira de cinzas, tem o carnaval, aí tem a quarta-feira de cinzas, aí tem o carnaval. Que já é a loucura. Quarta-feira de cinzas já é aquela loucura que ninguém. E aí depois, quando a poeira senta, aí começa o carnaval. Não, como é que é anunciado? Senhores, vai começar o carnaval. Vai começar a putaria. Só os corpos, né? Só o resto do carnaval no chão, aí chega lá o coroa e fala: senhores, agora vai começar o carnaval. É tipo aquele cara do Tropa de Elite, né? O capitão lá, né? Fala assim: abandonem suas esperanças e agora seus corpos pertencem a nós. É isso, cara. Já nos pertencem. É tipo o baile do Scala depois das 3 da manhã. Daí pra baixo, exatamente. Exato, pode ter sido aí que começou o carnaval. A festa do Scala do preto e vermelho é o carnaval. Faz todo sentido, tá vendo? E era 3 horas da manhã, porque era a hora que acabava a transmissão pra TV. Exatamente, aí que liberava. É, senhores, ninguém é de ninguém! Começou o carnaval! Atenção, chegou o chatão, hein? Aí começa um a tomar conta do corpo do outro, amigo. Isso é que é simbiose. Exatamente. É um dentro de outro, ou dentro de um, uma loucura. É, você no meu corpo, eu no seu corpo. É, às vezes é 2, 3 num corpo só, viu? É, você vê que os repórteres, eles não... Você viu, né? 3 horas da manhã acabava a transmissão. Por quê? O nego já tava no desespero, falando, cara, 2h50, temos que ir embora. Não quero estar aqui às 3 horas da manhã, não. Não quero estar aqui, não. Quem ficou, ficou os dedos a dói. Tá aí, eu tava Mesquita. Exatamente. Viu coisas que não podem ser desvistas. E aí... Foca na precheca! Nossa, nem sabe fazer mais. Ai, ai. Tá erradíssimo. É prochasca. Que precheca. Que vergonha. Nem acerta mais os próprios memes do Nerdcast. Tô velho. Carlos, já exploraram a origem do simbionte, o planeta do simbionte, essas coisas? Já, isso tá acontecendo agora, inclusive. Ah, é? Eu acho que de 2010 pra cá que eles começaram a explorar melhor esse conceito da origem do simbionte. A princípio, a primeira história que eles criaram sobre o simbionte foi que eles eram uma raça, Clintar, eu acho. E aí eles são uma raça que eles são tipo... Todos se conectam, né? Todos são ligados numa mesma unidade. É o carnagem. É o planeta carnagem. Todos eles são conectados numa mesma dimensão. É a loucura. E aí o que acontece? Eles vão de planeta em planeta tentando melhorar e evoluir. Só que o que acontece? Algumas desses, né, se tornaram mais violentos ou agressivos. Eles chegavam até a gerar um campeão entre eles pra ser o representante no planeta e tudo mais, quando eles se manifestavam, né? Mas aí um grupo meio que se separou disso, que eram mais violentos, começaram a pegar os hospedeiros e aceitar. Em vez de eles tentarem melhorar, eles começaram a se deturpar, né? E quem foi contra isso, quem queria evoluir, na verdade, fazer eles melhorarem dessa segunda divisão, né? Era o Venom. E aí ele foi aprisionado pelos próprios integrantes, né? Dessa família que ele vem. Então, peraí. Mas ele era só uma geleca? Ele era uma geleca? Não, eles são uma geleca. Eles têm. É tipo barba-papas. Eles precisam da simbiose. Eles precisam de uma forma pacífica. Eles vão no lugar e, tipo assim, melhoram o lugar, entendeu? Então, Venom era a ovelha negra da família, é isso? Nossa, mais uma música. Esse programa tá demais. Então, o que acontece? Eles se perderam de tanta simbionte, eles acabaram se perdendo, perderam o propósito de ser pacíficos. De tanta simbiose, de tanto simbionte. Simbionte, de tanto eles fazerem essa coisa da simbionte, né, de se mexerem. Simbiose! Simbiose! Tanto eles... Ah, caceta! Não me atrapalha! Depois de várias e várias carnagens, várias festas, depois de vários carnavais, ninguém depois mais sabia o que estava acontecendo, ninguém era mais de ninguém. Você tá dizendo que eles perderam vão perdendo a essência conforme eles... Não, eles começaram a, tipo assim, eles começaram a absorver tanta coisa. É porque eles iam lá, melhoravam o negócio e iam embora. Eles iam um campeão, olha, agora você é o protetor dessa terra, não sei o que, eles iam embora. E se deslocavam de planetas em planetas. Aí o que acontece? Só que com o tempo eles foram se tornando mais selvagens. Eles meio que se afastaram dos ideais dele e começaram a se tornar mais violentos. Então o que acontece? Eles começaram a ficar viciados na simbiose. Droga, filha da puta. Eles começaram a ficar viciados no que eles geravam. Eles começaram a ficar viciados na adrenalina, na raiva. Eles começaram a absorver aqueles sentimentos e começaram a virar tipo vampiros, né? Eles absorviam aquilo e começaram a mudar. E um que tentou impedir isso de acontecer foi o Venom. Aí a própria raça aprisionou ele. É daí que ele vem do mundo Beyonder, entendeu? Do mundo do Beyonder. Quando ele foi capturado pelo Beyonder com uma tecnologia alienígena e colocou lá à disposição dos heróis. Peraí. Você tá dizendo que o Venom é o cara que chegou pros outros caras e falou: galera, eu acho que vocês estão exagerando. Foi tipo isso. Ele tentou, falou assim: não. Cara, calcule. Calcule o exagero dessa galera, meu irmão. Se o Venom era o Light... Galera, vocês estão pegando pesado até pra mim. Caralho, se o Venom era o centrado da galera... Caralho. Ele não deixa disso. Porra. Para com isso, deixa disso, né? Se ele era o exemplo de bom senso, fudeu, né? O que significava ajudar um planeta pra esses caras, né, meu irmão? Não, eles deixaram de ajudar, eles se perderam nesse propósito. Em vez de eles começarem a ajudar, eles começaram a ficar viciados nos sentimentos que eles absorviam, entendeu? Eles começaram a gostar da adrenalina, da raiva, do rancor que eles geravam. Então eles começaram a se tornar, tipo assim, em vez de serem coisas de prazer, eles começaram a se tornar parasitas mesmo. Eu apoio. Sério, pra que tu vai ajudar de verdade? É muito mais... Aí tu não tem nada em troca, só a satisfação de ajudar. É, eles se tornaram meio que viciados no sentimento, entendeu? Isso é pra pouco, Jovem Nerd. A maioria das pessoas, ela gosta de ódio, de guerra, de luta, de desespero. De ver o circo pegar fogo. É, tu quer isso aí, tu quer essa emoção. Tu fica procurando vídeo na internet de gente feliz ou tu fica vendo o nego caído na rua? Que isso? É? Eu quero saber. O que tu acha melhor? Qual é o teu padrão aí? Quando manda no WhatsApp o vídeo do maluco que toma um susto e cai da moto? Ou mensagem da família falando bom dia? Qual o simbionte que tu prefere? Ai, meu Deus. O Venom era o chato. O Venom era o que entrava no grupo do WhatsApp lá do... E ficava mandando bom dia pra todo mundo, mandava, né? Mandava bom dia. Mandava mensagem de autoajuda. Nego baniu ele do grupo. Ele era um grupo paralelo, o Venom era aquele que mandava aqueles fake news, né? Tipo, olha as freiras que estão sendo assaltadas. A gente tem a história paralela do Venom, do desenho do Homem-Aranha, que foi até utilizada no filme. Qual filme? No Homem-Aranha 3. Não, Venom é, mano. É, não. No desenho, o filho de Jameson faz uma missão e quando ele volta, ele traz junto, que cai na Terra. O filho do JJ. O Carlos fala muito pra quem já sabe, né? É. O filho... você tem que estar muito preparado pro Carlos. A história é que no desenho... O filho do JJ Jameson. Astronauta. É, exatamente. Ele vai à Lua. De mármore, talvez. E aí ele volta e ele acha o simbionte lá. Na Lua? No espaço. É, na Lua. Ele vai na Lua, né? Era uma missão lunar. O simbionte, ele tava flutuando no espaço, aí a nave atropela ele, sabe? Tipo um besouro na estrada. Aí fica grudado no vidro. Aí eles ligam, limpa vidro da nave, e o simbionte escorre assim pra lateral e se esconde atrás das turbinas no local que é possível que ele sobreviva à reentrada. Faz todo sentido. Então, Fred, quero ouvir você falar mais uma vez que roteiro merda. O filho do JJ Jameson, quando volta da Lua, ele volta infectado com um vírus que transforma ele no quê? Num lobisomem. Mas que... merda! Quer dizer, um vírus que transforma o cara num lobisomem. Puta! É, não tinha um vírus que transformou o Moebius. Era Moebius, não era? Era. No... vampiro. Mas não era um vampiro clássico, né? Era um negócio que se assemelhava ao nosso conceito de vampiro. Agora, lobisomem é meio foda. Não, mas olha só, faz sentido. Se você tem algum lugar pra você pegar um vírus pra virar lobisomem, que seja na Lua, né? Ah, não, não, não. Porque aí quando você vê a Lua, o vírus se manifesta, né? Não é Lola? Cheia? Quer dizer, o fato do cara virar um lobisomem é só banzo. É só saudade de casa. É isso? Caralho. Porra. Cara, nesse mar de loucura, nesse mar de absurdo, de nada a ver com nada, tá vendo? Nós somos total, completamente capazes de gerar um roteiro de histórias em quadrinhos. Porque, veja, se isso é o padrão, se isso é o mainstream, a gente pode fazer daí pra baixo. A gente vai conseguir. Então, Alexandre, só pra concluir agora. O que eles estão fazendo é o seguinte, eles explicaram que essa era uma raça, né? E aí, tanto que depois teve a invasão dos... Parece o Dr. Ray falando. Parece o Dr. Ray. Agora eles mudaram tudo isso, porque essa série nova que eles estão fazendo nos Estados Unidos que está acontecendo agora, que é a Deus Simbionte. Deus Simbionte? Deus Simbionte, é. Conta a história, dizendo que essa história que eles contam é caô. Que, na verdade, quando existia escuridão no universo, antes de ter a luz, existia o criador da escuridão. É quase a sitcom, né? Tipo, e aí, Deus Simbionte? Nossa, Carlos, meu Deus. Isso doeu em mim. Eu acho que eu peguei câncer com isso. Mas e aí? Agora os simbiontes eram os deuses astronautas? É isso? Esse ser de escuridão, quando os deuses apareceram, né? As entidades que são no mundo da Marvel, né? Aquelas entidades cósmicas surgiram. Eles pegaram essa criatura, ela lutou com ela de volta. Tanto que sabe aquela cabeça que aparece no Guardiões da Galáxia? Aquele lugar nenhum, não é? Celestial. Não, é, o Celestial. Celestiais. Essa cabeça, na verdade, foi esse deus simbionte que cortou. Foi ele que fez isso. Quando ele foi lutar com as criaturas, ele lutou com elas, só que ele perdeu, né? Porque ele só conseguiu matar um. Ele se perdeu e ele foi pros confins do espaço. Aí ele fez os simbiontes pra gerar uma nova vida, né? Pra ter um novo universo de escuridão e tudo mais. E usou isso pra infectar outros planetas. Só que quando chegou no mundo de Asgard, eu acho, o Thor foi lá e deu uma puta de uma rajada lá que quebrou a conexão com todos os simbiontes. Os simbiontes ficaram desgovernados e sem um líder, né? Aí os simbiontes se revoltaram contra esse deus, acho que é Null o nome dele. Eles se revoltaram contra ele e foram até lá. E, na verdade, o nome da raça do Venom, que é esse Clintar, na verdade, não é um nome da raça. Significa presídio na língua dessas criaturas sinistras lá. Que todos eles se mantêm em volta desse deus pra deixar ele enfraquecido e segurar ele de se manifestar de novo. Só que aí teve uma saga que tá acontecendo agora com a Shield envolvida na história e parece que esse deus tá livre de novo e agora ele tá caçando, né? Quer trazer de escuridão de volta. Essa história aconteceu agora, tá rolando agora nos Estados Unidos. Olha aí, não vou ler. Eu queria fazer só um adendo aqui. Obrigado, Rex, porque você me poupou. Vai que eu dou o azar de esbarrar nesta merda e leio. Obrigado por ter me poupado de mais uma decepção no mundo dos quadrinhos. Aí daqui, os simbiontes, eles estão se clonando também? Porque tá faltando só isso. Amigo, depois de 3 horas da manhã de quarta-feira de cinza, você não sabe mais o que tá acontecendo. Ah, você não sabe quem é quem, amigo. Na verdade, no final do Carnage é uma massa só. Aí quando termina o Carnage que sai um monte de gente, você acha que eles se clonaram. Porque do meio pro final, tu acha que é uma coisa só. Exatamente, um corpo só, né? Exatamente. Quando termina o Carnage, é dali pro DNA. É, se você der um choque elétrico na ponta, cara, lá do outro lado do salão, o malandro pula. Tá todo mundo junto. É um corpo só, né? É uma loucura. É. Ai, que merda. É aquela massa se movendo lentamente. Né? Lembra do Tetsu, que é um corpo com mãos e olhos e coisas crescendo? É mais ou menos aquilo. É um negócio inacreditável. Puta, tanto que eles demoliram a escala, né? Porque aquilo... Depois do Carnage, não dava pra limpar. Cara, demoliram a escala, jogaram sal e construíram um shopping em cima. Isso dá. Hoje o shopping tá parecendo um cemitério indígena, né? A noite é cheia de... Não, é um karma ruim. Uma coisa ruim naquele ambiente, entendeu? É uma loucura. Vai causar uma implosão estilo poltergeist ali. É, não, mas no shopping é do lado. Ali tem uma concessionária de carro. Carro. E tá sempre cheio de carro e nunca tem ninguém lá dentro comprando porra nenhuma. Por quê? Cabeça de burro. Aquilo ali tinha que ser derrubado, tinha que ser higienizado com lança-chamas. Aí o cara olhou e falou, não dá, vamos implodir essa merda. Tanto que o Chico Recarei tacou fogo várias vezes naquela merda. Exatamente. Chico Recarei tava tentando salvar a humanidade. Era música alta e fogo pra ver se matava, né? Eu acho que eu daria um bom simbionte. Simbionte de Whey, né? Caraca! Whey não! O cara abriu um pote de proteína de dentro do scoop. Pula! Ai, tem que fazer isso. Whey sabor veneno. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.